experiências dos jogadores que chegaram lá. Disponível agora na HBO Go. Basta acessar a Apple Store ou Google Play, baixar o app HBO Go e ter acesso a um mês grátis. Ouviu novidade? One kiss is all it takes, falling in love with me. Ouviu Energia 97? Nessas férias, não importa se você vai pro campo, cidade ou praia, sua viagem tem que começar passando por um destino, a revisão de férias do serviço Chevrolet. Só aqui você deixa seu carro pronto pra estrada, com o melhor serviço e atendimento, e ainda aproveita condições como essa. Revisão preço fixo Onix e Prisma, 4 vezes de R$55. Não é por acaso que a rede Chevrolet foi eleita pelo terceiro ano seguido o melhor serviço de São Paulo. Antes de viajar, faça a revisão de férias no serviço Chevrolet. Agende, acompanhe e comprove. Trânsito seguro. Eu faço a diferença. Consulte condições. Cimento CSN é mais que forte, é fortaço. É cimento pra fazer aquele paredaço. É cimento pra fazer um baita de um obraço. É cimento pra dar o acabamentaço. É fortaço, fortaço é construir com o abraço. É fortaço, fortaço. Cimento CSN, mais qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamentaço. Cimento CSN, o cimento do saco roxo, mais que forte. Fortaço, fortaço. No ar, previsão do tempo. A previsão não é de sol nem chuva, ouvintes. Nos próximos dias, a previsão é de clima tenso. Isso mesmo, predominância de clima tenso por todo o Brasil. Agora, se toda essa tensão causar dor de cabeça ou dor muscular, pode contar com Dorflex, que vale por dois, é analgésico e relaxante muscular. Fica a hashtag tenso, pode doer. Por isso, Dorflex tá com você. Dorflex. Dorflex é de peruna, fenadina e cafeína. Se persistir em sintomas, o médico deve ser. Energia. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o gesto no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. No ar, estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Sempre no oferecimento de Chevrolet. Lugar de pneu é na rede Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Estádio 97, também no oferecimento de McDonald's. Os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Prepara! Ah, não veio aqui a vinhetinha. Ah. Oferecimento também de Amanco. Seja o craque da obra. Usou Amanco? Tá fácil. Amanco! Amanco! Hoje vai no gogó. Hoje vai no gogó. Hoje tá difícil. É isso aí. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um Estádio 97 pela Energia 97. Brasil! Boa hoje, tarde, hein, pra todo mundo. E hoje tem convidado, hein? Brasil! Ah, hoje tem convidado. Ele tá no VAR. Hoje podemos dizer que hoje o convidado de hoje foi o muso inspirador não, da expressão criada pelo Milton Neves, apito amigo. Será ele? Apresentaremos. Não sei não esse convidado. Hein? Mas será que diante de tanta tensão, mano, teria desmaiado na Rússia com a tensão do jogo do Brasil? Por quê? Ah, não sei. E aí, Mano? Sofreu muito aí, Mano? Beleza, gente? Boa noite aí pra vocês. Boa tarde, Mano. Pra falar a verdade, ainda não... Grande, mano. 5:30 da tarde aí. Não é noite, mano. Ainda, né? Você assistiu o jogo onde? Eu assisti o jogo no condomínio onde eu estou morando durante esses 45 dias. Caraca, velho. Ah, não, eu pensei que você ia estar não de repente. Saí aí pra... Não saí pra bar nenhum, pra restaurante, não. Tava assistindo em casa mesmo. Você realmente é um cara bem caseiro, tá, né? Tá muito, mano, comportado, hein, mano? É. Mas não é, sabe o que que é? É? Eu cheguei em casa hoje, cara, era em torno de umas 7:30 da manhã. Hoje. Ah, é. Você morava aí, em São dormir, Paulo, você fazia acordar. Isso também. Não, imagina. O mais legal... Eu nunca fui chegar muito tarde em casa assim, não, cara. O mais caso legal, muito cedo, né? O mais legal, Manovski, é que você pode mentir. Você pode mentir pra gente, que a gente não tem como verificar se é verdade, então. Mas não é assim, não, RG. Aqui tem um negócio chamado FanFest, RG. Eu acho que você ia curtir se você fosse. FanFest é legal, hein? É, não é, né? É assim, depende, né? Depende, né, RG? Isso aí depende. Não, mas lá deve ser uma onda legal. Mas eu tô vendo ali o vídeo. A gente comemorando o gol e tal. Aí você fica sentado, você não comemora. O quê? Ai. Não pode mais, né? Tava torcendo contra o RG, pô. Eu sou tranquilo. É muito tranquilo. Eu sou tranquilo. Eu fico desesperado. Eu sou sossegado. Aqui no, acho que no grau de desespero aqui, eu acho que o Domênico é o mais desesperado. Não, eu sou sangue, o chefe, acho que é o segundo lugar. Que é esse? Esse aqui é o pior louco. Calma, eu sou calmo. Calma, onde? É o maior louco, caramba. Esse é o principal louco que tem. Feliz por ver você. Oi. Aí na Rússia, atuando na sua primeira Copa do Mundo aí, cara. Muito legal, né? Fora do país, que você já tinha trabalhado na outra. Mas é uma pena que você não tenha estado com a gente aí no camarote móvel, cara. Olha, é uma experiência bem legal. Pô, uma pena, viu, Sombra? Inclusive, eu tenho acompanhado aí os vídeos que vocês postam aí. Parabéns aí pra Rádio Energia 97, aí pela estrutura, aí pela vibe da galera lá também. Tá bem legal. Eu vi o vídeo que vocês postaram aí, vocês cantando lá, comemorando a vitória do Brasil aí. Tá show de bola, cara. A carreta é muito louca. E a carreta é forte, viu? A carreta é muito louca. Olha como a gente fica pulando lá. Olha, um negócio tão legal que até o Rodrigo Rivelino gostou. Muito bem feito. Agradar o Rodrigo não é fácil, não. É exigente, né? O cara é exigente. É o dono da agência que cuida aí da comunicação visual, da energia, né? O estádio hoje bateu um recorde, né? É? Full time, de manhã, à tarde e à noite. É verdade. Mas olha, então vamos trazer as manchetes do Estádio 97. E então, agora aproveitando para apresentar o nosso convidado, já esteve aqui tantas vezes, está aqui de novo, né? É da casa. Seja bem-vindo, Armando... Ah, não, é Alfredo dos Santos Noé! Eu venho aqui 400 vezes, boa tarde aos velhos amigos, aos novos amigos. Obrigado, e ao Mota tarde. Também, que vai no pacote. Eu venho aqui 400, o cara me fala Alfredo dos Santos ainda, cara. Você acredita? É de propósito, sogro, eu tenho certeza. Mas é um prazer estar mais uma vez aqui e fazer parte dessa festa, porque eu acho que o estádio é uma festa. Olha, muito oportuno, inclusive, a sua presença, Loeblin, porque é o seguinte, cara. Discussão de arbitragem não falta, né, nessa Copa do Mundo, uso de VAR, o VAR, etc e tal. Então vai ser muito oportuna a sua participação hoje com seu conhecimento sobre o assunto, né? E até de bastidores, coisas que você sabe aí, do que pensa a FIFA sobre o assunto, o que pensam os árbitros, né? Acho que vai ser muito legal. Estamos aqui para debater um assunto que é bastante polêmico, acho que ainda tem que evoluir muito para chegar naquilo que as pessoas entendem, que não é acabar com os erros de arbitragem, mas diminuir os erros crassos que realmente tragam o futebol. Não é justo você pagar, né, para assistir um jogo e o seu time perder com... um erro grosseiro da arbitragem. Não, foi árbitro FIFA também, não foi, Loeb? Foi FIFA. Tá certo. Bento, com vinhetinha e tudo. Vamos lá, Bento. Boa tarde aí. Olha, acho que dos clubes, Sombra. Qual o Corinthians tem uma coisinha pra falar aqui? Coringão. Vamos lá, Bento. Pagaram a dívida. Não. Tá vendo, Bento? É só se hospedar num hotel chamado Corinthians. Colocar o Fagner na lateral, velho. O Brasil ganha, irmão. Tem mais. O Brasil ganha. Chama que vem. Meu Deus. Ô, mano, você conhece o atacante Jonatas? Jonatas Copete. Pode levar. Ele não é esse aí, não. Da onde? Não, o Jonatas é o seguinte, ele é atacante do Hannover, né, da Alemanha. E segundo informações, pode ser que ele venha por empréstimo pro Corinthians por um ano. O clube lá tá trazendo outro atacante. Com isso, ele ficaria livre para poder ficar... um ano fora do clube. De onde que ele é? Ele tá do Hannover, da Alemanha. Ah, pra você que é do... Mas ele já é velho, hein? Saudade. salvo. É isso, viu, Marcos? É Hannover ou é Veller? Hannover ou Veller? Por enquanto, só na então, base cara. De empréstimo mesmo, porque pra comprar tá difícil. Não paga, velho, vai pagar. O último cara que o Corinthians trouxe lá da Alemanha veio lá do Hamburgo e o Corinthians acabou revelando o cara pro futebol. Isso, o Corinthians acabou tirando o passaporte do cara, tá ai, ai. Cortou o cabelo, cortou meu a unha Deus. E aí o mundo passou a conhecer Paulo Guerreiro. Isso. Com relação a esse Jonathan aí, eu não conheço. O Corinthians poderia contratar o Jonas, né? O Jonas ia ser uma boa. Ele que Jonas tá lá, tá morando no Palmeiras, dia. Né, Jonas? Não, mas ele que tá lá todo dia no CT do Corinthians, tá fazendo lá, ficando em forma lá. Em forma. É, tá treinando lá, tá fazendo. É, aproveitando a estrutura do Corinthians lá nas férias. Certo. Esse Jonas aí, ô. Ô Bento, é aquele maluco que jogou na Rússia, não foi? É Jonathan. Então, é Jonathan. Então, é o Jonathan. Isso. É Jonathan ou é Jonatas? Não, é Jonathan. Porque se for o Jonatas, deve ser aquele cara lá que tava jogando na Rússia, cara. Dá uma conferida aí. Ele acabou indo pra Alemanha, acho que ano passado. Aí na Rússia, meio, você quer dizer, lá. Né? É Jonatas, esse aí sim, mesmo. Sim, aqui no caso da... É Jonatas, então, isso. É ele mesmo. Então, Bento, não sei até que ponto aí, então, que vai haver esse negócio, hein, cara. Porque faz pouco tempo que ele foi pra Alemanha. Se for o mesmo cara que eu tô pensando, deve ser aquele cara lá que acho que não deve ter um ano, talvez, no máximo. Que ele acabou trocando de time. Não se adaptou, então. Isso vai ser emprestado, né? Mano, ele foi contratado pelo Rubin Kazan. Por mais de 30 milhões, mas sofreu lesões e fez apenas 13 jogos. E aí ele foi emprestado pro Hannover. É esse mesmo. Então. Então, Bento, já que é pra trazer um cara aí, já que o Corinthians tá querendo pegar um cara que tá fora do Brasil e que não tá bem, o negócio é atrás do Jô, irmão. O Jô lá no Japão, o cara já, apesar mulher, dele né? ter mulher. Dito aí recentemente... ele disse recentemente naquele videozinho lá que ele postou, falando que não tem nada disso, eu tô feliz aqui, não, estão falando no Brasil aí que eu tô insatisfeito. Ele não tá satisfeito não, irmão. O Jô lá no Japão, ele tá realmente aí numa situação aí ruim, tecnicamente o time dele é fraco, caiu pra Série B do campeonato japonês, ou se não caiu já tá prestes a cair, já tá no leito de morte. Isso. Então, querendo ou não, nenhum jogador vai pra lá pra tá satisfeito num time desse. A mulher parece que não se adaptou. Tá na cara que o Jô não vai chegar abrindo o jogo falando, quero voltar porque eu tô insatisfeito aqui. Porque aí é um tiro no pé dele. Porque a japonesada vai falar, pô, você tá achando o quê? O cara de otário? Gastamos mais 10 milhões pra contratar você, você vai agora dar pitizinho querendo ir embora? Não, aí que os caras não liberam mesmo. Falar, né, mas... Então, mas é que tá, RG, não custa nada dar uma sondada pra ver qual é que é. Entendeu? Numa dessa você coloca aí Marquinhos Gabriel no rolo, sei lá. Ah. Manda umas tralhas pra você lá. Quer mandar só os lixos, né? Não, mas é que tá, ô Benedetti, o Marquinhos Gabriel no futebol japonês, o cara ia fazer sucesso, irmão. Pode ser. Você manda o Marquinhos Gabriel, capixaba, mano. Mano, os caras lá iam deitar e rolar. Deita e rola, sim. Então, a diretoria do Corinthians, RG, eu acho que ao invés de ela começar a tentar reforçar o time com uma série de jogadores aí que pode ser que não acrescentem nada, vale mais a pena, ao invés de você tentar 3, 4 que você possa achar que são apostas, eu, particularmente, investiria em um, de fato, que viria pra dar conta do recado. No caso, o Jô seria esse cara. Ao invés de gastar dinheiro com 3, 4 aí que você fala, não sei se vai dar certo, traz um que você saiba que vai dar. O Jô seria esse caso. Sei lá, Wagner Love, que recentemente aí também bateu na porta do Flamengo. Parece que entrou até na justiça contra o time turco. Sei lá, mano, tem que ser uns caras desse, mano. Tem que ser uns caras que vem pra fazer chover, cara. Pra rechear o time aí com mais do mesmo, não vale a pena. É o medo de cair também, né, mano? Medo de cair, rapaz. Medo de cair. O Corinthians foi uma vez pra lá. Tá achando que aqui é o Palmeiras, velho? Vida Série B, tá louco? Pedrada no domínio. É Palmeiras, Corinthians, só muda a cor. Você viu do irmão, nasceu da mesma costela. Já fomos pra lá uma vez, velho. Assim como vocês foram no Paulista mas também. Mas se não reforçar esse time do Corinthians aí, você acha que não corre risco de rebaixamento aí no segundo turno do campeonato? Aí? Chance zero. Olha, mano. Vocês falam inclusive, bacana. O Ederson derrubou ele. Agora o negócio é o seguinte, RG. Temam o Corinthians na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro o Corinthians não quer. O foco agora é a Copa do Brasil, porque tá pagando bem. É? Copa do Brasil tá pagando 50 milha, Domênico. Verdade. Não, mas para, vocês não tem a menor chance com esse time aí. Falar em prêmio... Vamos pegar qualquer um na Copa do Brasil, vamos passar pra prêmio. Para, mano. Ele conta uma coisa que ele sabe que não é uma verdade. Ele fica falando coisas que... É a Praça Vermelha, deixa ele louco. Eu vi o ano passado. dos clubes aqui, não sei se meus amigos têm alguma informação, mas eu não... Sem notícias. Não, não tem. Eu desconheço. Também desconheço. Fora do jogo. Bota até alguma informação. Olha, alguém te ligou lá do Morumbi? Não. Você quer adjunto? O cara tá treinando lá. O César Filho te mandou uma mensagem. Um jogador que São Paulo tava interessado desistiu. O Rara, né, Marcão? Porque descobriu que o perfil dele é igual ao do Cueva. E a chance é rara. É. Sensacional. Hoje tá sensacional. Porque é o seguinte, disse que ele é meio louco da cabeça, que ele dá problema pro clube. É igual o Cueva. Quem é esse rara? É o chileno? É, meio chefe Benedetti. Ele tava no México. Ah, não foi esse cara que deu a dedada lá no Cavani? Não. Ah, por isso que o atrás. Ah, foi ele sim. O homem da dedada. Ele é mexicano ou argentino? Ele tá jogando no México lá, mano. Não é esse cara, não. Não, acho que não é o mesmo. Não, então, o Mota lá. Então, né? Eu perguntei se ele era chileno. Mas rara nos outros países aí de língua espanhola. Mas o perfil é do Cueva. É o perfil do Cueva. Aí o São Paulo desistiu. Mas isso não é notícia, segue. Porque ele é jogador problema. Copa do Mundo, gente. Vamos focar. Que é focado o Cueva aqui. Isso aí. Vamos pra Copa, então. Então, vamos pra Copa. Mas antes, passando pela ESEG, formando melhor em você. Também Macro. No Macro, todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Ioki, como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca Ioki, viva o seu futebol. Chevrolet, lugar de pneu é na rede Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Também Dorflex, dor de cabeça? Dorflex está com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Ah, agora sim, seleção brasileira, seu Bento. Nossa, meu Deus. Como a gente fala no interior lá, o grupo E virou um forfé. Forfé. Forfé. Forfé. O da Suíça. Boa, que venceu Bento. A Sérvia. Forfé empatando o jogo, hein? Tava legal. É, aí o Shaqiri, que meteu um dia dele imperador, na hora que fez o gol, tirou a camisa lá, mostrou que era. Estou aqui. É, 2-1 virada. Então agora, situação do grupo do Brasil, estamos assim, ó, Brasil com 4, saldo de 2. Primeiro lugar do grupo ainda. Isso. Suíça 4 e 1 de saldo, e a Sérvia com 3 e saldo 0. Rapaz do céu! Ai, ai, o Brasil precisa do empate, classifica, né? Sim. Tá claro. Passa pra próxima fase aí. Eu acho que a Suíça classificou, hein? Não, a Suíça tem que ganhar da Costa Rica. Mas se empatar... Imagina, tem 4 pontos também. Então, se a Suíça empatar com a Costa Rica, vai a 5. Se eles se empatam, eles passam. Não, empatam. Não, no grupo do Brasil não tem ninguém classificado ainda. Não. Ninguém. Aí a Sérvia vai ter mais saldo. Todo mundo tem chance aí, a não ser a Costa Rica. A Sérvia... 3. Então, se eles... É, que se eles ganharem, eles vão a 6. É, tá aberto, tá aberto. Todo mundo ali tem chance de classificação, não ser a Costa Rica. A Sérvia tem que ganhar do Brasil pra se classificar. Se empatar e a Suíça ganhar, eles ficam fora. É. Então eles vão vir pra cima. Mas a Suíça ganha da Costa, hein? Ah, bem provável, bem provável. Bem provável. Na teoria, sim. Então a Suíça tem tudo pra fazer 7? Sim. Ou sim. O São Paulo, o Brasil. Tricolor! Ah, a gente não perde esse... É, a gente não perde isso. É time mundial, né? O Brasil, já pensa São Paulo. O Brasil, segurada, em tese, tem tudo pra fazer 7, desde que vencendo a Sérvia. Sim, sim. Aí vai brigar Brasil e Suíça no saldo. Isso. Aí é quem faz... Bom, o Brasil hoje... Hoje o Brasil tá na frente. O Brasil tem um a mais de saldo de gol. Tem um a mais. Agora, se o Brasil empata, não ganha, e a Suíça Brasil ganha, é segundo colocado. O Brasil passa em segundo lugar. Exatamente. Isso. Lugar. Isso aí. Mas dependendo do caso, precisa ver o que acontece no grupo da Alemanha e do México, né? Às vezes não é tão ruim ficar em segundo. Pode mas vir mas México, o grupo é depois. Pode vir México ou Alemanha, mas né? Mas o jogo é depois, amigão. Pode vir até Suécia. Contar com o ovo antes da galinha. Tem que ganhar, filhão. Tem que ganhar. É, não mas, tem, não tem como. Loebner, você é nosso convidado. A gente já teve uma edição hoje extraordinária de manhã do Estádio 97 após o jogo. A gente debateu bastante. Vamos voltar a debater agora, porque teve a galera que não ouviu de manhã e vai ouvir agora. Mas você, como nosso convidado, por favor, cara, discorra sobre o Brasil. Fale mais sobre essa equipe. Eu não vejo uma equipe, para te falar a verdade. Eu vejo alguns jogadores, alguns valores individuais. Acho que o Felipe Coutinho está sendo o cara do Brasil na Copa. O Neymar é muito mais preocupado com ele do que com a seleção. Eu acho que não vejo o Brasil forte como uma equipe. Eu vejo alguns jogadores que estão... O Marcelo não está rendendo o que joga no Real Madrid. É, o Fagner surpreendeu positivamente, eu acho que ele não sentiu. Era o terceiro jogador e ainda correu o risco de ficar de fora por causa do Rafinha. Isso. E ele virou titular, viu como a vida tem uma vira, né? Uhum. Mas eu não vejo, sinceramente, o Brasil como grande favorito da Copa. Não estou gostando, não. Estou muito surpreso. Futebol da Espanha, acho que é muito estável. Foi pênalti lá no. Em quem? Neymar. Lance, não. É só se fosse um jogo de maneta, né? Futebol é um esporte de contato, né? É claro que o VAR hoje ajuda muito a arbitragem. O VAR está treinado para saber se o contato de braço ele é suficiente para derrubar um jogador ou não. É, senão, cada escanteio tem um pênalti. Mas ele estava de frente pro lance, ou... deu. E ele deu na hora, né? Na verdade, ele está utilizando muito bem. É um grande árbitro. Eu acho que o árbitro, inclusive, é um árbitro cotado para a final da Copa. Né? O holandês. Tem várias vantagens. Além de ser um grande árbitro, a Holanda está fora da Copa. Então, ele vem de um país onde o futebol é forte. Isso contribui também. Ah, contribui muito, né? Porque eu diria para você que hoje, os dois árbitros mais cotados para a final, o italiano e o holandês. Né? Porque, não participam da Copa. A FIFA gosta de colocar, e nada contra, pelo amor de Deus, o cara do Senegal, aí coloca o outro árbitro de Honduras, mas ele não tem um futebol forte. Então, num jogo pegado, você precisa de um cara que tem experiência em rodagem. Então, essa é a grande questão. Eu vendo o Lan, ele marca, e assim que a Costa Rica vem para cima, ele faz um gesto que foi acordado antes da Copa e que não está sendo cumprido. Porque os árbitros não estão cumprindo aquilo que foi determinado no Congresso de Arbitragem com relação ao árbitro de vídeo, ele já bota a mão no ouvido. Ou seja, eu vou consultar o árbitro de vídeo. Sempre lembrando que, por mais que tenham lá, dentro da cabine, são várias pessoas que estão olhando as imagens, e um inspetor da FIFA. O que faz o inspetor da FIFA? Ele dá palpite? Não, não dá palpite. Mas ele está vendo toda a conversa. Só que já criaram agora uma outra situação, que é o tal da conversa sigilosa. Porque o combinado consulta é... sigilosa. Isso, o qual foi o acordo? Que é essa conversa? Então, quando teve há um ano, falaram que ia ter o árbitro de vídeo, falou o seguinte: toda vez que for conversar sobre lance com o árbitro de vídeo, tem que botar a mão no ouvido. Ou seja, para o mundo saber, ele você está fazendo uma consulta, que você não precisa acatar. A decisão final continua sendo o árbitro. Só que lá atrás, quando foi estipulado isso daí, metade da FIFA entende, quando foi metade da FIFA, metade daqueles que comandam o arbitragem da FIFA, entendem que o árbitro de vídeo tem que aparecer o máximo possível. Qualquer dúvida, árbitro de vídeo. E a outra metade entende que só em erros grosseiros. E aí você já tem uma ideia, um projeto, que vai dar certo, ele já começa com ideias confusas. Então, imagine vocês colocarem aqui na rádio um programa novo, Sombra, e você vai ter N pessoas participando desse programa, é evidente que essa quantidade de pessoas precisa acreditar e entender o projeto. Se metade entende e metade não entende, a chance do projeto sair torto, é muito grande. Claro. Em 2005, e pouca gente sabe disso, eu estive com o Marco Paulo Leonel na Federação Paulista e eu apresentei para ele. Marco, São Paulo sempre foi pioneiro em tudo, no mundo inteiro. Hoje o mundo usa múltiplas bolas que começaram no Campeonato Paulista. Aí eu falei para o Marco Paulo. Marco, o spray, né? O spray, que é a ideia de um mineiro, né? Que patenteou a ideia, sabão de coco. Ficou rico? Ah, eu imagino que trilhadário, né? Deve dar uma megaceira por semana. Então, assim, e aí eu falei para ele, Marco, vamos fazer o seguinte, só que a minha ideia era uma ideia mais simples, né? Vamos deixar um árbitro no estádio, conversando diretamente, com lances complicados, ele poder ver. Só que a minha ideia passava por um desafio, que eu acho que é fundamental. O desafio porque, do treinador? Não tenha dúvida, porque, assim, no vôlei é uma coisa mais recente. Mas futebol americano não. Pô, exatamente. Perfeito. E não quer dizer, mas para muito o jogo, mas o direito. Porque nesse lance do Brasil hoje, eu ouvi muita gente, inclusive ex-árbitros e atletas, dizendo assim: foi pênalti. Eu vi ex-árbitros e atletas falou na transmissão. Mas ele joga pra torcida, né, Alvira? Ele falou na transmissão. O Ronaldo, ele joga pra torcida. Eu não marcaria o pênalti. Pênalti, claro, foi a frase dele. Mas eu acho que é interpretativo. Vai continuar sendo. Eu acho que é interpretativo, então, gente. Vai continuar. Não dá pra cavar. Mas então, o VAR não acaba, isso é importante que ele falou. O VAR não acaba com a interpretação. E a palavra final é do cara. Sim, a palavra final é do VAR. Tanto que no jogo Brasil-Suíça, o pessoal fala, tem que olhar. Ele, não tem que olhar nada. Eu acho que não houve falta. Então, e a FIFA, se ele estava convicto, isso, acabou. É diferente esse posicionamento do VAR com, por exemplo, a interferência externa final do Campeonato Paulista. Sim, são duas coisas totalmente diferentes. Que hoje eu ouvi, igual do... Não, totalmente diferente. Lá não era autorizado. Isso, nenhum teve. Lá foi um telefonema. Uma coisa é você ter autorizado pela FIFA câmera, gente treinada para isso, e outra coisa é alguém achar que do nada pode pegar um telefone, ligar e perguntar o que falaram na televisão. Exato. É bem diferente. Agora, eu acho que a ideia é muito boa, mas ela precisa ser muito, não pouco, não, muito melhorada. Também acho. Eu acho que você continuar deixando, eu não vejo sentido, Sombra e amigos, você manter o árbitro de vídeo, N pessoas numa cabine é um custo altíssimo, se a imagem mostrar que foi o pênalti mais escandaloso do mundo, o árbitro do campo, o jogador falando assim, pra mim não foi? Não vai ser. Perde o sentido. Quer dizer, mas o Loeblin. Ô, mano, tá bom? Tudo bem? Boa noite, Loeblin. É o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. É, tá vendo? Eu não devia não, porque ele ferrou muito o Corinthians, mas tudo bem. Ele virou... Não, mas... mas, ô Loeblin, é o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo e o segundo jogo que o Brasil ele tem aí lances polêmicos aí a favor e contra. Por exemplo, no primeiro jogo contra a Suíça, você, com a visão de ex-árbitro, você achou que o Miranda sofreu falta e o segundo lance envolvendo o Brasil naquela partida foi aquele suposto pênalti em cima do Gabriel Jesus. Qual que é a tua visão de ex-árbitro analisando os lances ali daqueles dois momentos distintos aí? Um contra o Brasil e outro a favor. Então, mano, pra mim fica muito claro que os árbitros foram instruídos com relação ao uso das mãos, que faz parte do jogo. Ele tem que interpretar se o uso da mão foi suficiente ou não para poder ocasionar falta. Vamos no caso do Gabriel Jesus. Eu nunca vi um cara ser agarrado e cair para frente. O árbitro é treinado para entender que quando eu agarro uma pessoa, a tendência trás, é que ela caia de costas. Ah, mas foi agarrado. Só que a atitude do Jesus se jogando para frente, ela complica. O lance do Miranda, eu não tenho a menor dúvida que é falta. Mas por que o árbitro nem chamou o árbitro de vídeo? Porque ele tem o direito de interpretar que, olha, eu vi aquela mão nas costas. E a mão não é pra justificou. Para mim não há o gesto, né? Não há o empurrão suficiente. Eu, no Loeblin, marcaria falta. Para mim foi falta. Hoje, eu fico pensando, pô, quanto eu errei, quanto eu fui xingado por vocês aqui em jogos de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio, etc. E de repente, hoje, metade dos erros, eu não erraria mais. Você apitou um São Paulo campeão já? Apitei São Paulo e Santos, que São Paulo é campeão. Ah, já ele lá, o gol do Rogério? É. Do Carlos Germano. Aquela falta lá. Você já esqueceu? Aquela falta não foi. Você acha que o Sombra não sabe, né? Só tem malandro aqui, não tem bobinho. Você acha que foi falta aquilo? Aceita que dói menos. Esse lance de hoje do Neymar, se ele não cai, o árbitro, ele daria... favorece muito a não simulação. Porque é uma, o tipo da falta que no meio de campo o juiz apita. Sem dúvida. O juiz apita. O problema é que o Neymar está ficando já marcado. Né? Quer dizer, o Neymar é um grande case para novos árbitros, de quando o cara simula, quando o cara se joga, e é um péssimo exemplo para as novas gerações, para a base. Ele é um péssimo exemplo. Né? Quando a gente vai em clube... Aí fica em clube, complicado, hein? Quando a gente vai fazer palestra em clube e tudo mais, a gente percebe nos garotos qual que é a referência deles. É Neymar. Eles querem ser como o Neymar. Ele não é só a questão do dinheiro em si, mas é o que ele representa no futebol. E aí, o ídolo se joga o jogo inteiro. Quer dizer, hoje que ele foi reclamar com o árbitro, que é um dos melhores árbitros do mundo. Eu não sei de quê. O que quis vir de errado, a arbitragem? Ué, ele poderia ter levado um cartão amarelo por simulação? Ele tomou um cartão amarelo? Ele poderia. A pergunta do Mota tem todo sentido. Poderia. Só que... qual que é a interpretação? Quando há simulação com contato físico, o cara, ele não foi nem simulado, ele se enrolou e caiu. Não. Mas se há uma simulação sem contato físico, aí sim. Porque aí poderia ter sido expulso, né? Porque logo depois ele levou um por reclamação, mas ninguém está né? cumprindo, Mota, o que foi determinado no Congresso Arbitral. Porque a FIFA falou o seguinte, quem pedir VAR, quem fizer o gesto pro árbitro, de televisão, amarelo. Tem que receber o cartão amarelo. Tem um monte o Cristiano Ronaldo fez os dois jogos. O Cristiano estava fora desse às jogo. Às vezes eles não fazem o movimento, o gesto do VAR. Mas eles fazem. Olha lá, vai lá olhar. Aponta. Vai lá olhar. Assim, eles apontam para o Brasil mesmo. Mandou ele olhar o telão. Isso, mas às vezes eles fizeram. Olha lá, tá passando o telão. Mas, Domênico, é por isso que eu digo para você que se você faz um negócio que é novo, olha, vai ser assim, tem assim. Tem que esperar sabe? Um pouco. Então, ou então você fala assim, não vai pode ser... usar uma copa de laboratório. E... né? Exato, por... você foi muito feliz. É isso mesmo. Porque, por exemplo, o Eblin. Nossa, Vera, parabéns, cara. Eu sou inteligente. Primeira vez que ele foi feliz ele aqui, gente. Não, são várias vezes. Você tá repetindo o que nós já falamos aqui. Retiro parabéns. Ele deu uma queimada no seu comentário. É um trouxa. Mas aí é o seguinte, ô Loeblin. Pelo seguinte, o Miranda, quando ele sofre a falta, ele aponta inclusive pro telão. Tipo, olha lá como você errou. Mas sabe o que foi ali? Nós não temos no Brasil hoje um capitão. Hoje, você. Tá mudando. Não é só questão de mudando. Não tem. Mesmo que você não mude mais, qual que é o perfil? Quer dizer, o capitão, e quando a gente fala capitão, não precisa ser um capitão daquele canalha que manda bater, que manda... É um capitão, né? É um capitão de atitude. Quer dizer, eu, exemplo, tá? Por isso que eu falo que a CBF tem que ter um cara junto. E pelo amor de Deus, não tô falando sou eu que já passei pela comissão, não tem interesse. Mas na Copa tem que ter um cara junto. No amistoso do Brasil, Qual foi a última história do Brasil? Áustria. Vocês lembram que em um determinado lance, do nada, o Alisson caiu? Ele sozinho. Parou o jogo para atender o Alisson e o Tite aproveitou. Porque ele foi treinado. Uhum. O Tite chamou para conversar o Neymar e chamou o Felipe Coutinho. Sim. Quer dizer, então, se você está usando a regra a seu favor... Aí é complicado, qual, hein? O que eu faria? Eu, estando na comissão. Tite, manda o Alisson cair. Não vai dar saída. Para o jogo, tá pouco na frente. Até que alguém convença o árbitro a, pelo menos, consultar o árbitro de vídeo. Não quer dizer que ele vai mudar, tá certo? Mas a consulta... A pressão, né? Eu vi o primeiro jogo da... Porque os árbitros também têm uma questão de vaidade. Tem muito árbitro que não quer. Não quer chamar o VAR para não assumir que errou e ter que voltar atrás. Você vê Rússia... Mas tem um detalhe, Loeblin. Todas as vezes, e não foram poucas as vezes... Hoje... Todas as vezes... Hoje o quê? Hoje, no jogo da Islândia... Deu pênalti, foi consultar o VAR e confirmou o pênalti de novo. Ah, é? Então foi a única vez. Não, mas já tinha acontecido uma única vez. Todas as vezes que foi consultar o VAR, ele mudou a posição dele. O que eu acho que no jogo da Islândia... Hoje aconteceu no da Islândia. É que no jogo da Islândia, eu acho que ele não ficou na dúvida, não, sinceramente. O que eu acho que ele foi fazer ali... Foi porque como os caras reclamaram muito, os caras já reclamaram demais. Eu vou só olhar por olhar. E aí ele fala... Porque quando ele faz o gesto e confirma o pênalti... Pô, você vai reclamar de quê? Agora, continua sendo uma tela interpretativa. Então, claro. Por exemplo, eu acho que no jogo o primeiro jogo do Brasil, o que faz? Não vai dar saída, porque gente. Porque depois que deu a saída, você não pode não mais... Pode, mas vai cair o Alisson lá do outro lado. Mas existiu aí também aí uma teoria de que havia tido essa conversa sigilosa e foi logo nesse lance do Miranda. Eu acho que é até interessante quando você tem um lance aí, um gol, o próprio árbitro de vídeo, a menos que ele tenha dúvida da interpretação do árbitro principal que está dentro de campo, eu acho que é legal, se ele viu lá que o árbitro deu gol e ele está revendo o replay ali e ele também consente com a marcação, ele fala, foi gol de fato, não tem por que ficar picando o jogo toda hora, ai, vou parar, eu tô com uma dúvida, se passou uma borboleta na frente do goleiro que pode ter atrapalhado a visão do cara. O próprio árbitro que está lá na cabine já manda um recado pro árbitro, fala, tô contigo, tô vendo aqui, tô contigo. Ou seja, você evita de picar o jogo, entendeu? Não, você tem razão em parte. Vou te falar por que em parte, mano. Porque existe uma questão, continua sendo a questão da interpretação. Então, se você tem um cara no campo, tá? E quem vai apitar ou resolver tudo é quem tá na cabine, o risco também é grande. Porque o que pode... E tenho certeza disso, o que é pênalti pra você não é pênalti pra mim. Nós falamos agora do jogo de hoje. Exato. Então, eu tenho um receio apenas, que eu acho que não pode, você tem toda a razão, não pode ser um jogo de... virar um jogo de basquete a cada 5 segundos para numa falta, entendeu? Não pode ser também uma coisa que vale tudo e o que falar lá em cima tá valendo. Me preocupa muito isso. Por isso que eu acho legal aquela ideia que até o Domênico falou, e a gente concorda, que era legal se o RG também falou... Se cada técnico tivesse um número de desafios por tempo. Eu acho que dois desafios por tempo foi a sugestão que tinha dado. Mas se o técnico acertar o número, ele não perde o desafio. O problema, a resposta que eu obtive quando eu recebi até hoje FIFA News, quando foi da FIFA e tal, a gente mandou uma documentação para lá, foi a seguinte: que o treinador pode usar isso para parar o jogo. Entendeu? Então, assim, eu tenho dois desafios no final do jogo, Sombra. Meu time está tomando um sufoco desgraçado. Eu vou pedir um desafio aos 43, um desafio aos 45. Mas o vôlei faz isso também. Por mais que tenha o acréscimo, você esfria a partida. Esfria. Mas você aí muda precisa o ritmo. Que lances de dúvida aconteçam nesse momento do jogo. Não, sem dúvida. Mas assim, eu posso questionar... Pode ser concedido ou não. Sim, mas aí talvez o Sombra faça assim, olha, só em lances penais, por exemplo. Ou só lances de gol. Porque o que a FIFA fala? Você pode intervir hoje, o árbitro vira em 4 situações, né? Sim. Gol, expulso, cartão vermelho direto... Impedimento. E troca de jogadores. O cara, a maioria o cara deu amarelo pra um já, e né? O cara contestou que é pra outro. Exatamente. Então, o que acontece? Se você vai fazer um desafio de uma faltinha no meio de campo, aí eu acho que pode acontecer isso. Mas aí não dá. Então, agora, se você faz... Se é um pênalti, eu entendo, pra mim, toda marcação de pênalti e todo gol, pra mim, deveria ser confirmada pelo... Perfeito. Não é decisão. Assim como é no futebol americano. Toda pontuação é consultada pelo juiz. Não é a decisão, porque é decisão do árbitro. Olha, o cara da cabine vai falar assim, ó, pra mim, teve uma falta, você não quer dar uma olhadinha que teve um empurrão? Pronto. Agora, do jeito que tá, repito, com metade da comissão da arbitragem achando que o VAR tem que ser usado direto, e a outra metade achando que é só eu acho que o negócio vai ficar feio. Mas ao mesmo tempo, eu acho que mesmo que precisa passar por ajustes, mas eu acho que é super necessário. É caminho, não tenha dúvida, amigo. Como chip na bola. Quem já perdeu um jogo por um lance polêmico sabe quão ruim é. Como um chip na bola. Quer dizer, é fundamental. Perfeito. Agora, a questão de você melhorar o futebol, ela passa por custo. Né? Então, quando a FIFA fica assustada, porque a gente fala assim, poxa, a CBF, que é riquíssima, não quis bancar o negócio, passou para os clubes, ridículo, e alguns clubes tiraram da reta. Ridículo, okay? Ridículo. Agora, você imagina isso daí. Vou dar um exemplo de um país que está em situação desesperadora hoje. A Venezuela. Ah, como é que futebol da Venezuela hoje colocaria chip? Fere a FIFA, o fair play da FIFA, RG. Ele fala o quê? Igualdade para todos. Então, vai. Se eu vou usar, por exemplo, na Libertadores, ou todo mundo usa, ou ninguém usa, não tem cabimento de usar no Brasil. Jogos, nós tivemos aqui muito tempo em São Paulo, vocês vão lembrar. Quando o antidoping não era obrigatório, fazia quem tinha dinheiro. Você lembra disso? Sim, né? É verdade. Sim. Aí o cara falou assim, não, time grande, eu vou jogar fora, eu vou pagar o antidoping do adversário. Pagar o adversário, porque é caro. Caraca. Até chegou a acontecer isso na Libertadores, eu acho. Aconteceu. É caro. Os gringos não faziam antidoping, os brasileiros falavam, não, nós vamos pagar o antidoping dos caras também. Mas você não acha que precisa, vocês não acham que a gente vai passar por etapas até chegar, por exemplo, no VAR na Libertadores? Claro. Não tem mais cabimento. Deve estar jogo com um cara com escudo. O cara com o Best canteiro, gente. Isso é uma raiz. Apesar que o ano passado teve o VAR no Libertadores e só foi usado. Libertadores é da hora, velho. Não, mas não dá mais. Eu não gosto de NBA, sabe por quê, velho? Ah. Ô Loeblin, eu não gosto de NBA, cara, porque eu não respeito um esporte que um cachorro não entra na quadra, velho. Mano, eu fui fazer jogo uma vez na Bolívia. E aí o cara falou assim pra mim, ó, aqueles quatro policiais sentados naquele banco ali. Tem que esperar um pouquinho pra cobrar os canteiros, que eles são os caras de escudo. Eu falei, que cara de escudo? Não, porque eles vão. Eles vão lá no escanteio. Eu falei, você tá falando sério comigo? E aí era ridículo. Escanteio, tinha quatro manezão, todo equipado, carregando o escudo, colocando lá, que parece. Mas não dá assim mesmo, mais, gente. Lembra? Era assim. Não dá mais. Ainda e aí vocês querem falar em VAR. Que carrega a marca, né? E vocês querem falar em VAR acontecendo isso na América do Sul? Eu acho que precisa. Tem um caminho longo pra chegar. Mas aqui vai ser difícil, porque os caras fazem cada besteira lá fora contra os brasileiros, não acontece nada, não são punidos. Verdade, não acontece nada. Mas aqui também. Aqui também, mas quer dizer, sábado, Eblin, a gente não aguenta mais esse negócio do Corinthians ser ajudado. Eu acho assim. Corinthians é o nariz. O Corinthians é o time mais prejudicado pela arbitragem. Quando você fala, ficou essa polêmica toda final do Campeonato Paulista, e eu tô sendo bem franco. O Arthur me ligou, o Arthur do jogo me ligou uns dois, três dias depois. E me ligou uma pessoa da comissão que é muito minha amiga. E falou assim pra mim, olha, eu não fiz nada. E eu falei assim, tudo bem, alguém fez. E eu falei pro árbitro, Marcelo, se não foi você, alguém fez. Mas que houve, não existe a possibilidade, gente. O VAR, com tudo que é montado, a ideia é que ele tenha uma solução do problema em menos de um minuto. Como é que você pode parar um jogo 8 minutos pra tomar uma decisão? E falar pra mim que isso aí não é interferência externa. Então, e já vem acontecendo faz tempo. Oh. Então, e outra coisa, olha, vamos expulsar um jogador porque está sangrando. Eu perguntei isso na Federação Paulista, na CBF. Eu quero ver o documento que a FIFA disse que a partir do sangramento ou não de um atleta é que você muda o cartão do jogador. Quer dizer, eu posso trombar de nada com a RG e numa queda tem uma contusão mais grave. Pode bater se ali. Trombar com o RG no caso hoje, você mata o RG, né? Não. Então, mas você está se referindo à expulsão do goleiro do Palmeiras naquele lance com o René Júnior no Corinthians e Palmeiras. Exato. Ali era cartão amarelo. Aquilo foi bizarro. Cartão amarelo, aquilo ali é uma tentativa de homicídio, Goiânia. Mas a explicação. Você sabe que seu time é sempre assim, e mano. Mano, ajuda. Eu tive agora. Olha, quer falar o quê? Vocês tinham aí Zé Aparecido. O Zé Aparecido ajudou a levantar aquela taça. Mano, eu tive. O Zé Aparecido apareceu no posto. O mano sempre vai ser contra o VAR. Eu tive com o Maurício Gagliotti há menos de um mês, né? Junto com o Mauro Betti, recebeu muito bem. Batemos um papo muito grande sobre a final do Paulista. Em nenhum momento, pode acreditar em mim, mano. Em nenhum momento ele citou alguma coisa do Corinthians. Sabe? Vamos brigar para título, vamos. O Corinthians. Nenhum momento foi citado o Corinthians. Toda reclamação é sobre uma coisa que é proibida. Porque nós não podemos dar jeitinho brasileiro no futebol. A gente reclama tanto de Brasília, que mais mudar o país. Evelyn. Agora, se é para dar jeitinho, então vamos manter vira o futebol bagunça. Jeitinho. Vira bagunça. Tá certo. Hoje, nosso convidado, Alfredo Loeblin, aqui no Estádio 97, ex-árbitro de futebol, né? já teve aí apitando, apitou a maravilhosa vitória de São Paulo sobre o Santos. É, Campeonato Paulista é de 2000, que mas vitória maravilhosa. Agora ele só apita pelada. Roubadíssimo. Eu já apitei mais lá também, viu? É, ajeita, não tá apitando mais ou menos. Mas como batia bem falta o Rogério Ceni, né, Lué? É. Ah, e você sabe que eu tenho um orgulho muito grande, que os eventos que ele faz aqui em São Paulo, as pessoas metem o pau, né? Tem que conhecer a pessoa. E o Rogério é um cara, a gente tem um trabalho social muito grande lá no Paraisópolis, no Morumbi. Todas as vezes que eu falava com o Rogério, toda vez que eu falava com ele, mandava camisa, fotografada, luva para fazer leilão. Era um cara 10. E todos os eventos que ele faz em São Paulo, ele me convida para apitar. Aquele evento, eu joguei no Morumbi. Enfim, eu tenho uma amizade muito grande com alguns ex-jogadores até hoje. Eu tenho agora o pessoal no lançamento do livro do Marcelo Teixeira, todo o pessoal do Santos, que estava lá no Palmeiras. O Márcio Rezende também estava nesse evento do Santos? Ah, estava, sim. Tava empalhado. Então, mas hoje, se nós tivéssemos o VAR naquele jogo, nós não teríamos isso. No impedimento. É. Então, assim, você tem razão quando você fala, veio pra ficar, mas ele precisa ser melhorado. É como um relacionamento. Claro, não tem dúvida. Você começa a sair com uma pessoa. Mas a gente não pode falar assim, ai, não deu certo, tira. Não, mas tem muita gente. Ó, tem muita gente torcendo pra isso. Tem muita gente torcendo pra isso. Inclusive clubes que não querem ter custo nenhum. Não precisa falar nome, não precisa falar. Não. Não tô falando do Corinthians, não. Quer dizer, eu achei. Eu achei. Eu sei a postura do Andrés, né? Eu sei, por exemplo, tá pra provar a lei. Mano, tá pra provar a lei Caio Júnior, vai ao Congresso. Que é o quê? Os treinadores de futebol não vão mais ser contratados por... não vai ter mais contrato. É CLT. Ou seja, se o clube mandar embora... Tem que pagar. É lógico que ele vai ter mais desconto, vai pagar mais imposto. Mas os grandes treinadores querem que estão nesse processo. Então você vê lá, o Luxemburgo está no processo, Mancini, tem um monte de treinador Dorival. Que está... Quem que não quer? Dois clubes no Brasil. O Corinthians vai tentar bloquear o projeto. Em Brasília, através do Andrés, e o presidente do ABC, que também é deputado federal. Sempre então, pensando no clube. O futebol precisa sempre mudar. Sempre o Corinthians, gente. Não, Domênico. Mas peraí, com relação aí a lei... Não, peraí, são duas discussões distintas. Uma coisa é lei trabalhista e outra coisa aí é o que a gente pode fazer para tentar melhorar o futebol. Com relação ao negócio do VAR, eu tô completamente ao lado do Andrés e eu vou falar o porquê. Primeiro, eu já acho que não é clube que tem que subsidiar isso daí. Isso é uma vergonha. A CBF, ela cansa de mamar na teta de clube. A CBF é uma entidade que cuida do futebol brasileiro. Tá certo? Arrecada muito com os clubes. Mas isso a gente concorda, mano. A gente concorda com você. Não, mas peraí. Concorda, vírgula. A reivindicação do Andrés era por causa disso. Uma delas, inclusive. Porque, primeiro, não é clube nenhum que tem que pagar isso daí. Porque, por exemplo, como é que você vai pedir para um América de Natal pagar a VAR? Claro. Como é que você vai pedir para América Mineiro pagar a VAR? Isso daí deveria já estar no pacote de venda do campeonato para televisão. Perfeito. Se a CBF não quiser tirar do bolso, hein? Dela, não, ela é que coloca no pacote lá pra negociar com a televisão. E jogaram custo que é absurdo, né, mano? Jogaram custo que não era pra provar, né? Não era pra provar. Pois é, extremamente absurdo. Extremamente absurdo. A segunda coisa, com relação aos critérios, porque a CBF, quando ela tava tentando implementar isso dentro do Campeonato Brasileiro, a CBF ia começar a partir do segundo turno. Ou seja, quer dizer, só vai ter decência no segundo turno. Primeiro turno começa com as irregularidades, enfim. A partir do momento que você vai fazer um campeonato com essa porra desse VAR, você tem que começar os dois turnos com ele. Ou não. Concordo 100%. Não, perfeito. A Copa do Ou seja, até porque, esse era o segundo critério. Esse era o segundo critério, viu, Loeblin? Que o Andrés estava falando. O primeiro era com relação ao custo. Esse era o segundo aí que era implantação no decorrer do campeonato. E o terceiro, porque como a FIFA ainda não tinha legalizado, estava em caráter experimental, a própria CBF ela não tinha divulgado, Domênico, aonde seria aplicado o recurso do árbitro de vídeo. Verdade. Ou seja, como é que você vai chegar numa competição e vai assinar? O cara passa uma lista e fala, quem é a favor do VAR? Aí um monte de trouxa levanta a mão. A partir do momento que você assina, é porque você foi a favor. Porque verdade. O cara pega e fala, só vale impedimento, só vale expulsão. O gol, por exemplo, eu não vou aprovar. Aí depois que tá assinado, bacana, não adianta você querer chorar, porque você já assinou. Então, antes de você assinar, esse é o mal do brasileiro. Quando o brasileiro ele vai assinar muita coisa, ele acaba não lendo aquelas letras miúdas no final do contrato e depois ele quebra a cara. Então, quando você vai lidar com a CBF, velho, quando você vai lidar com a CBF, é bom você ler, reler, tá certo? Inclusive mandar pro advogado pra não quebrar a cara. Então, nesse caso, eu concordo com o Andrés. Então, ô Loeben, só com relação a esse VAR aí, toda essa discussão em cima da Copa do Mundo, eu vou ser sincero pra você. Eu não acho que está sendo tão ruim, não. Não, não, tá legal. Se você pegar a França e a Austrália, salvou o jogo. Tá salvando muita coisa, tá salvando muito o jogo que não se salvaria em outras Copas. Hoje também teve um outro jogo, não foi? Da Islândia? Da Islândia? A Argentina não seria campeã do mundo se tivesse o VAR. Exato. O Mano tem uma coisa, você falou uma coisa aqui importante. Nem 78, nem 86, né, Mano? Olha como a CBF... E a Inglaterra também não seria. Também não seria campeã do mundo. Olha, a CBF como é surreal. As mudanças de arbitragem começam sempre em julho, porque é quando começa a temporada europeia. Como nós estivemos deixando aqui Copa do Mundo, então as mudanças pequenas que a FIFA fez, ela pegou e colocou a partir da Copa do Mundo e a partir do começo do campeonato, da temporada europeia. A CBF vai fazer, gente, na volta da Copa. Começou de um jeito e vai terminar de outro. É. Então um lance que eu posso te ajudar do seu time no começo do campeonato, esse mesmo lance ao contrário, ele pode prejudicar. O Mano tem razão. Como é que você pode começar um campeonato com um regulamento e terminar com outro? Também acho que não. Ó, vamos aqui falar dos nossos patrocinadores. Já já tem ouvinte no ar no 3284-7097. Nosso convidado Alfredo Loeblin aqui na Energia 97, ex-árbitro. Vai tirar muita dúvida aqui sobre lances de Copa do Mundo, lances aí do nosso futebol, tá bom? Agora eu vou falar de obra. Você, por exemplo, Vieira. Opa, e aí, Sobrar? Aê, Vivi, já fez muita obra lá no seu AP, cara? Muita, cara. Muita. Mas se liga, viu? Porque seja qual for o tamanho do problema, com a Manco não tem complicação. Só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! A Manco! É isso aí. Lembrando, você pode participar com a gente aqui, também interagindo através da hashtag. Estádio 97 na Copa. Estádio 97 na Copa. Boa. Essa é a hashtag para você colocar no seu Twitter e participar também aqui do Estádio 97. Estádio 97 na Copa é a hashtag, tá bom? Muito bem. Dodô, queria que você falasse tanto do macro. Sexta-feira passada a gente tava lá no macro, tava bom, hein? Foi legal. Olha só, se você tem um comércio pequeno, um café, uma hamburgueria, ou quer economizar para sua casa e tá procurando um parceiro de verdade, o seu parceiro é o Macro Atacadista. Boa. O Macro Atacadista tem tudo para ajudar você a fazer acontecer. Produtos de qualidade, grande variedade e preço baixo sempre. Porque no Macro Atacadista todo mundo pode sim. É só entrar e comprar. São 74 lojas em todo o Brasil. Caraca. Entre no site macro.com.br e encontre o Macro Atacadista mais perto de você. E aproveite a novidade. Boa. Agora aceitamos todos os cartões de crédito das principais bandeiras. Consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Comprar barato no Macro, você pode sim! Boa. É, e se pra você tá difícil comprar os materiais pra obra, você cansou de pagar caro? Ih, meu Deus do céu! Tá esperando o quê pra ir na Obra Max? A Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia, é isso mesmo. A Obra Max é pra você, profissional da construção, lojista de bairro, até mesmo pra você que precisa reformar ou manter sua casa. Tá precisando reformar o banheiro? Você não pode perder essa super oportunidade da Obra Max. Aproveite a troca de coleção do departamento de móveis e espelhos para banheiro. Aí a região espelho aí para você comprar. São preços imbatíveis, nunca vistos no mercado. Corre para a Obra Max para conferir. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br. ou pelo Televendas, 11-3003-3400. Siga a Obra Max nas redes sociais. O RG que nunca comprou espelho porque tem medo. Ah, que é isso. O cara tem medo, O cara tem medo de se olhar no espelho. É maldade que vocês estão falando que o RG comprou espelho que tem medo. Ele comprou espelho, mas é que hoje, como ele já não está mais entre nós, quando ele se vê, não aparece nada do outro lado. Não tem o reflexo. Ai, a gaúcha, como ela faz piada legal. Nossa, que deitada. Eu fico nervosa. Vamos dar risada da piada da gaúcha. Ai, gente. Como ele é bravo, você viu como o RG é bravo? Ele não é bravo assim, fora do ar ele não é bravo assim. Vamos pro telefone, primeiro ouvinte no ar, 3284-7097. Oferecimento de Yoki, como você torce, não importa, se tem torcida, tem pipoca Yoki, viva o seu futebol. Chevrolet, lugar de pneu é na rede Chevrolet, agende, acompanhe, comprove. Max Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Dorflex? Dor de cabeça? Dorflex está com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular. É de pirona, orfenadrina e cafeína? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Amanco, toca aí, Amanco. Amanco, Amanco. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? Alô? É Rogério da Silva Borges. Rogério da Silva Borges. Quantos anos, Rogério? 46, Domênico. 4.6. Ó, RG, chegou a sexta, hein? Chegou a sexta. Chegou a sexta, 4.6 aí, como é que faz? Ah, mas vou te falar, hoje durante o jogo. O que que aconteceu aí? Quando chegou aos 45... Quase perto do primeiro gol. 45, tava 0-0. Desespero total. Você olhava o Vieira, velho. Vieira? É, ele tava assim, tipo, o Ciborges todo, entendeu? Ah! Pior que eu tava mesmo. Seis, tá bom. Você imagina se empata aquele jogo aí, gente. Mas tava todo mundo aí, todo mundo. Quem tava tenso de verdade? Eu. Não, tava todo mundo. Eu também tava achando que a gente ferrou, velho. Eu fiquei tenso, cara. Eu tava falando do Marcão, a gente tava tenso. Ah, eu achei que ele tinha ido pro Vinagre. Ah, cara, quando deu... Quando o árbitro reserva levantou a placa de 6 minutos, cara... Não, ninguém acreditava, falei, caramba, meu. E sabe por quê, Vieira? Pra 2 pontos. Porque assim, ó. Eu não problema... tava tenso, eu tava puto mesmo. Imagina hoje o Brasil com 2 pontos. Nossa. O problema é o seguinte, na estreia, cara, a gente pega a Suíça, que de repente é a sexta colocada no ranking da FIFA, tem o lance da ansiedade por ser uma estreia. Sim. Em Copa do Mundo. Cara, mas você pega a Costa Rica, não teria desculpa o Brasil não ganhar esse jogo. Exatamente. Cara. É o saco de pancada da chave. Você sabe o que aconteceu também? Até a gente tava conversando fora do ar, cara. Procede a informação do Pelé, Vieira. Você que é um cara que tá atento na internet. Qual que é a informação? A declaração que ele deu. Um jornalista russo perguntou pra ele e falou: Pelé, você acredita que a seleção de 70 ganharia da Costa Rica hoje? Aí o Pelé disse: claro. Aí o cara falou: de quanto? Ele falou: de 1 a 0. A jornalista: mas só de 1 a 0. Aí ele respondeu o seguinte: é, afinal a maioria de nós já tem mais 75 anos. Procede isso? Piada, né? Piada. Não sei. Não, não tá na Rússia. Não. O Pelé não tá na Rússia. Não, ele tá. Ele chegou. Ele chegou. Ele falou que essa é a primeira Copa que ele ia participar. Ele está em cadeira de rodas. Cumprimentando Maradona, todo mundo. Maradona falsão lá, beijando a mão dele. Beijando a testa dele e o Canu atrás, né? A mesma foto. É antiga aquela foto. Não é de hoje? É, também. Olha, eu não duvido, porque o Pelé é um cara inteligente. É. Né? Essa é uma sacada, por exemplo, o Mota jamais teria. Mas o Pelé, imagina, meu Deus. Imagina, peraí, em momento nenhum você achou. Deitado, hein? Esqueceram de mim. Mas nem esqueceram se... de mim. Calma. Eu vou falar com o ouvinte, vai. Com essa palhaçada aí. Ô, velhinho. Fala, Macaulay. Qual que é o bairro aí? Macaulay. É, eu tô falando aqui de São Bernardo do Campo. Ah, São Berné. São Bernardo. São Berné. E o time? Isso, exato. Corinthians, Dodô. Sim! Coringão! Mas vocês vão falar. Mas vocês vão falar. Fala com o mano aí. Mas vai falar de Corinthians ou de Brasil? Ah, Brasil, né? Dos dois. Ah, Corinthians não precisa, não, velho. Porque uma coisa tá atrelada à outra, velho. Por exemplo, ó. Uma coisa tá atrelada à outra. Eu tô vendo. Ô, amigão, o Fagner não jogou, não tinha ninguém do Corinthians na. Não tinha ninguém do Corinthians jogando de titular na seleção brasileira. O Brasil vai lá e dá uma ramelada contra a Suíça, empata em 1-1. É. Vai lá e coloca o Fagner pra jogar, que foi o melhor da seleção hoje. O Brasil vai lá e ganha a primeira vitória. Mas peraí. Eu vou além. Cássio, se o Cássio, o grande Cássio, estivesse no jogo contra a Suíça. Olha, Começou o momento ele fanfarrão. Não tomaria aquele gol contra a Suíça. Eu garantiria aos senhores. Não, mas ô amigão, você não tá de todo errado, porque, primeiro, eu achei que aquele lance ali foi falha do Alisson. Na minha avaliação, aí o goleiro deveria ter saído naquela bola. Mas olha, se a questão era só sair do gol... O Cássio também não sabe sair. Não, o Sidão também pegaria aquela bola. Até o Sidão. Então, mas de fato... Pra sair e pegar aquela bola, o Sidão sairia, gente. Exatamente. Então, mas a cabeça do cara. E vocês são todos oportunistas, viu? Mas o Sidão não tá na seleção. Porque esse time aí... Ninguém contestou, todo mundo achou que era um time legal, que o Tite tinha colocado em campo. Aí toma aquele empate lá, aí vocês ficam com a mas a gente comenta em cima dos fatos, né, gente? A gente comenta, quer dizer, sim, o cara criticou lá atrás, não pode elogiar na frente. Na convocação do Tite, eu sempre falei, pra mim, o melhor goleiro desses três aí, pra mim, é o Ederson. Sempre contestei. É, o Marlon, você falou do Ederson. Na minha modesta opinião, é o Cássio, cara. É o Cássio, acho que não... Ah, é o Cássio, é o Farrão, hein? O Cássio joga no Corinthians. Se ele jogasse num time da Europa, com certeza ele estaria aí no gol da... Ele seria o titular. Vocês acham tão absurdo assim o Cássio ser o goleiro titular da seleção? Não. Se o Alisson é, o Cássio não é absurdo. Sabe por que eu não acho? Sabe por que eu não acho? Se a gente parar pra analisar aí, sem clubismo, hein? Sem clubismo. O Alisson, gente, ele acabou o contrato agora, mas o Alisson, ele era goleiro da Roma. O Ederson é goleiro do Manchester City. Esses times aí, eles são menores do que o time C do Corinthians. Mas é verdade. É verdade. Não pode alimentar o animal. Aí, tá vendo? Não pode alimentar o animal, gente. Tá vendo? Mas é verdade, gente. Mas eu tô. Mas não pode. Mas eu tô. Já falei que eu vou falar pra mãe que você tá usando crack aí na Rússia, viu? Tanto que, o primeiro jogo, vocês acompanharam aí Brasil e Suíça. A seleção brasileira foi uma seleção totalmente pensa pro lado esquerdo. Todo mundo ali tocava a bola no Marcelo. O William, ele ficou praticamente morto. Ele ficou inerte ali do lado direito do ataque brasileiro, porque ele não tinha ali a passagem do lateral para poder fluir jogadas, enfim. Ele tava praticamente isolado naquela ponta, na ponta direita. Os lances principais aí do Brasil saíam ali do lado esquerdo com o Marcelo, com o Coutinho, com o Neymar, enfim. É. Todo lado que o Brasil trabalhava a bola era sempre o esquerdo e não o direito. Sim. Hoje, até saiu o gol brasileiro, RG, o principal lance que o Brasil tinha conseguido na partida saiu dos pés do Fagner, que no mesmo lance, no começo do segundo tempo, ele coloca uma bola na cabeça do Gabriel Jesus, que cabeceia na trave, e no rebote o Felipe Coutinho acaba chutando e o cara tira em cima da linha. Tinha sido o melhor lance da seleção brasileira. Mas hoje, a seleção brasileira distribuiu melhor o jogo, porque o pessoal confia mais no Fagner, Mas depois colocou o Douglas, aí começou a ir pro lado direito também, né? Mas ô, mano... Não, mas já tava com ele lá, Motinha, já tava. Já estava, Douglas Costa já estava. Mas ô mano, eu concordo com você, vou mais. Eu sou mais o Fagner do que o... Danilo. O Danilo. O pessoal hoje se estabeleceu uma discussão sobre isso, quem era melhor, quem... Eu, sincero e honestamente... Eu sou mais o Fagner do que o Danilo. Ele é regular, o Fagner, entendeu? É regular. E você tem toda a razão. A seleção hoje, ela tava, a triangulação era só feita pelo lado esquerdo, porque o lado esquerdo é o melhor do Brasil. Mas tinha que ter um equilíbrio também para poder ter a opção do lado direito, que não tinha. Aí depois da entrada do Douglas Costa, aí a coisa melhorou um pouco. Fala, Rogério. Então, Eu ouço vocês há um ano e meio, né? Desde o ano passado, 2017, e também eu sou fãzaço do programa Energia na Veia, do Silvio Ribeiro. Graças ao domínio. Inclusive, eu fui ao navio esse ano, aí o Doutor estava fantasiado de mosqueteiro. Era homenagem. Homenagem adora a espada. Não, mosqueteiro é homenagem ao Corinthians, Paga pau. Que é esse? De mosqueteiro. Eu vou ao trabalho ouvindo o programa Energia na Veia. Olha a ideia disso, cara. Eu vou pra casa ouvindo vocês, cara. Isso é brincadeira, né? Palavrão. Vocês são foda, cara. Ele falou soda, Falar em soda. Ô, Rogério, você chegou a ouvir ontem a participação do Marcelinho Carioca aqui no estádio ou não? Eu tava louco pra ligar pra vocês, mas não conseguia, cara. Puta, eu comprei o Marcelinho Carioca desde 94, no Corinthians, tudo. Nossa, foi muito legal. Era a época que eu tava na faculdade também, a gente... Às vezes ficava lá no centro acadêmico da faculdade lá. Em vez de ficar assistindo aula, assistindo os jogos do Corinthians lá. Eu vou dar uma dica. A época que o Marcelinho jogou no Corinthians foi uma época muito legal, muito romântica, velho. Muito romântica, muito romântica. Vou dar uma dica. No nosso aplicativo e no nosso site, no aplicativo Energia 97FM, aquele do fundo branco, que você baixa nas lojas digitais. Sim. E também no nosso site. Eu tenho o aplicativo da Energia. É o do fundo branco, tá? O do fundo branco. É o novo aplicativo. Eu baixei. Você vai lá, na seção replay. Replay. Você vai ouvir. Tem como você colocar o dia e o horário. Você ouve o programa de ontem. Isso. O programa de ontem do Marcelinho Carioca. Eu ouvi ontem, nossa, foi... Se emocionou aqui. Não, eu já sei que você ouviu. Agora eu tô falando pra quem não ouviu. tá certo. É, então, beleza, aí... Nossa. Fui bruto? Não. Nossa, você é um ignorante. Não. Trocou a ferradura. Pega a escova aí que a gente vai escovar o Sombra. O Sombra aparecia. O Sombra aparecia um rinoceronte na roupa cristal. Pega o martelo aí pra colocar a ferradura. Não, mas é, olha, foi a participação. Eu nunca vi um Bambi com ferradura. Nossa, mano. Pega uma vamos escovar aí. Pega uma cenoura pra dar pro cavalo. Não. Só pra dizer que foi um programa muito legal, a participação do Marcelinho Carioca foi sensacional, histórias incríveis, cara, foi, olha, parabéns, viu, hein? Parabéns, bem legal mesmo. Detalhe legal, da história da estreia foi dele. Mesmo, cara. Foi legal, eu fico ouvindo as histórias dele lá, na época que ele estreou no Flamengo, que o pai dele ele trabalhava lá na limpeza lá do Maracanã, né? Nossa, foi muito contagiante a história dele, velho. Com gostei certeza. Muito, velho. Ô, Rogério. E o Rogério. Ah, fala aí, mano, fala aí. Um abraço aí, meu. Antes de você mandar um abraço aí, mano, fala o que você pensa a respeito da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Você acha que o Brasil consegue trazer mais um título ou você acha que vai pelo caminho? Essa de 2018, ela me lembra um pouco a de 1982, que tinha o... Ei, só se for pela camisa amarela. Não. Pode estar falando sério agora, velho. Pra você, mano. Mano, é o seguinte, tá me ouvindo, mano? Ele jogou de azul hoje. Sim, tô ouvindo. Diga aí. Mano, eu diria a você que o Tite é a reencarnação do Tele Santana. Não, vou embora. Eu fiquei com um pouco de dó de você, a hora que você tomou o coice do Sombra. Desculpa, mas o Tite nasceu, o Tele já era nascido, viu? Eu fiquei com um pouco de dó disso. Nossa, eu tô sem dó. Dá outra coice, vai. O Brasil agora tá funcionando. Tá vendo? Vocês ficam falando aí. Estão falando que eu sou bruto, tá vendo? Você mandou bem. Eu tô achando que você foi até delicado. Não dá pra comparar. Mas vocês viram que o Tite contundiu, né? Contundiu, rompeu o tendão. Na hora que ele recebeu o Tele, entendeu? Aí ele foi. Eu marcava a falta do Ederson no cartão amarelo. Mas o Tite contundiu. Ele disse que. Ele falou que. Ele falou assim: olha, depois na coletiva ele falou assim: ó, senti uma fisgada, não é contratura. Como é quando rompe? Eu não consigo andar direito. Distensão. No segundo tempo eu fiquei me perguntando se a bola não vai entrar. O Navas dando tapinha, a bola na trave, 23 finalizações. Eu ia comemorar com eles, aí eu caí, o Ederson deu um toquinho, quando eu levantei tava o Cássio. Diz que contundiu e entrou mancando. Não, mas ele levou um capote legal. Levou um capote, falta por trás e cartão amarelo. Cartão amarelo. Ele tá ensaiando pra fazer igual o do Tetra lá, o cara sai na cama. Ele virou e já saiu. O Vampeta já saiu em pedra. Mas olha, gente. Foi do Penta, você chefe. Vê, né, cara? Um do Tetra. Você imagina, se o Brasil hoje tivesse empatado, a situação na chave hoje seria... Sim. Seria... A Suíça com 4 pontos. Sim. A Sérvia com 4. A Sérvia com 4. E o Brasil com 2. O Brasil com 2. Né? Nossa. E a Costa Rica com 1. E era só ganhar da Sérvia também. A Sérvia estaria com 3, porque ela perdeu para a Suíça. Ela perdeu? 3-2. Isso, 4-3-2. 4-3-2-1. A Sérvia ganhou o primeiro jogo. O Brasil viajando. A Suíça 4. A Sérvia 3. 3, chefe. A Sérvia perdeu hoje. Ela perdeu hoje. Ela ganhou. Perdeu outro. Hoje ela perdeu. Se o Brasil tivesse empatado, chefe. Se o Brasil tivesse empatado, o Brasil dependeria dele só. Sim, mas é melhor agora que o empate. Claro, o empate da classificação. Só vai ganhar, né? Não é? E ó, na próxima fase pode vir a Alemanha, hein? A Alemanha já é nossa. O Beto já tá sofrendo contra a Costa Rica. Eu quero a Alemanha nas oitavas. Não vai se repetir, não, meu. Olha, é puro achômetro, mas eu acho. E o México ainda vai se embananar e a Alemanha chega em primeiro. É. Mas peraí, é México e Coreia amanhã? México... A Alemanha vai pegar a Suécia, né? Não foi a Suécia que eliminou a Itália? Alemanha e Suécia às 3 horas, México e Coreia ao meio-dia e Bélgica e Tunísia às 9. Não, eu não digo que não passa. Não, eu acho que o México vai bater na Coreia amanhã. Mas sei lá, cara, eu não sei. É que o prof é muito louco, horas, né? Suécia e Alemanha? Jogaço, hein? Jogaço. Nessa hora, como que você vai estar, RG? Não é baseado em nenhum fato concreto. É achômetro, sabe aquela coisa? Achômetro. Vai dar uma refugada em algum momento. Conhece o prof. Sabe aquele do pequeno que complica pro grande? É quando ele pega um time menor e se atrapalha. É que a Alemanha tá com esse problema de treinador, né, cara? Alguns jogadores estão reclamando dele, do comportamento. É mesmo, Lebre? E a Argentina pode jogar o último jogo com outro treinador. Os jogadores pediram para tirar o cara. Ontem deu uma revolução. A Argentina pediu para tirar o São Paulo. Os jogadores pediram. Na concentração, ontem na entrevista. O Thiago pode assumir. É. Não, o Agüero foi com os dois pés nele, né? Você quer o quê? O cara, ninguém entende o que ele está fazendo. O Agüero foi pesado para cima dele na entrevista. O cara deixou de bala no banco, de Maria no banco. Aí ele vai cismar de jogar com três zagueiros, sendo que ele não joga com três zagueiros. Ele joga com dois laterais e o Otamendi de Otamendi. Você sabe o que é pior, cara? Que, assim, o psicológico dele está muito abalado. O Maradona, cara, ele tem uma força muito forte no que ele fala. E aí o cara chega e fala assim, ó. Se a Argentina não ganha da Croácia, esse cara não pode mais pisar na Argentina. Aí a Argentina vai e toma três. Meu, a população foi junto com o Maradona, entendeu? Entendi. Foi mais ou menos pode assumir, né? É, mas os jogadores, você vê, os jogadores pedem pra tirar o treinador. É, uma terceira rodada. Ponto. Eu nunca vi só. Nem eu. Eu acompanho as Copas de 70, que eu me lembro da primeira. Não, numa oito rodada, anos, né? Mas eu nunca vi isso na minha vida, juro. Também não. Eu nunca vi. Ô, Rogério, deixa o seu palpite. Então. Aliás, já tá valendo. É, calma agora. Você vai querer ir no camarote móvel do Estádio 97, quarta-feira que vem, no Parque do Ibirapuera? Eu quero. E qual que é a frase? Ah, eu quero ir ao camarote do Estádio 97. Camarote móvel, ele se mexe, é sensacional. Móvel do Estádio 97. Quando o pessoal comemora, e vai pra frente, pra trás. O chefe, nossa. Ah, o chefe fica assim no meio. O chefe consegue fazer o camarote móvel sair do chão. É, mas o chefe fica no meio sempre. É porque o chefe... Eu posso mandar um e-mail lá pra vocês? Não. Manda pra RG. Não. O bar já tem seu nome. É só você chegar lá no Parque do Ibirapuera, portão 10. Nosso camarote móvel está um pouco à frente da entrada do camarote do portão 10, tá bom? Aí é só chegar lá, você vai dar o seu nome na entrada do camarote e vai participar do Estádio 97. Que da hora, cara, Nossa, eu tô nervoso, Sombra. Calma. Fiquei nervoso, né? Fica frio. Inclusive, no próximo dia 30 eu vou na festa junina da Benegê na Zé. Ah, o Santos. Estaremos todos lá. De vocês do Nigia, cara. Nigia é legal, velho. Nigia é legal. Meu, valeu, obrigado. Então a gente, olha, vai se ver na quarta-feira e no dia 30. Oi, diga. É, eu quero primeiro mandar um abraço para os DJs Beto Nini e o Akin. No navio desse ano, esses caras arregaçaram nas picapes. Adorei. Esses DJs aí são foda. Eu quero também mandar um abraço. Você é bem boca suja, né? O Silvio Ribeiro, ele anima as nossas manhãs aí, cara, com os flashes dos anos 70 aos 90. Vocês nos animam pra caramba, cara. Eu adoro vocês aí, velho. Obrigado. Valeu, viu? Mas velho é o Silvio. É. Oi? Mas velho é o Silvio, não é a gente? Silvio é bem velho. Nós somos todos jovens. Silvio é muito velho. Ah, você tá ligado. Porra, olha. Tá ligado. Feliz, então, a boca. É só chegar quarta-feira lá no Ibirapuera. Isso. No portão 10 lá com os documentos. Perfeito. Lá, isso aí. Isso aí. Você passando no portão 10, três pulinhos à frente e você vai ver o camarote móvel. Abre o elevador. Tô nervoso pra caramba. O jogo é às 15, hein? O Silvio Ribeiro. Nossa, Beto de novo. Vocês falam de mim. Ele parece aquele peixe lá do Procurando Nemo. Esquece. Você não quer mandar um abraço pra ninguém? Oi? Quer mandar abraço pra alguém? Pode cantar. Só que eu ia te perguntar, você gosta do Beto Nini, não? Do Silvio Ribeiro? Apesar dele ser palmeirense, ele também, ele nas picapes é 10, cara. Eu acho que ele tá falando assim... correndo, sabe por quê? Porque ele é gago. Não, eu acho que é o seguinte, você gosta de DJ, você gosta de quem além do Domênico? Não, ele só falou do Domênico depois, porque ficou meio assim. O Aquino. Então, o Silvio Ribeiro, né? Porque são todos soda. Tchau, boca suja. Tchau. Rogério, um abraço pra você. Valeu, Rogério. Até quarta. Valeu, cara. Valeu, tchau, tchau. Tchau. E ó, quarta-feira que vem, a gente emenda o jogo no Estádio 97. Queremos ver todo mundo indo pro Parque do Ibirapuera pra fazer o pós-jogo com a gente. É isso aí, vai ser show de bola. Portão 10 em Cambada. Portão 10. Vamos, Dodô. Vamos pra cima de cara, Domênico. Tá ansioso, Domênico. Você não tá acreditando? Mas a gente sempre tem que falar se Deus quiser. Mas eu acho que agora dá uma confiança maior, né, Dudu? Ah, eu acho que deu uma soltada, hein? Agora dá aquela baixada na ansiedade. Até porque olha, a Sérvia vai pra cima. Ei, Loeblin, você acha que não? A Sérvia vai pra cima. Eu acho que o Brasil pode passar, mas eu não vejo o Brasil, sinceramente. Campeão do mundo? Não, não vejo. Você vê quem é campeão do mundo? Eu acho que podemos ter uma surpresa. Não por causa só do Cristiano Ronaldo. Portugal tá muito estável, tem um time, acho que não jogou bem seu segundo jogo. Sim. Mas equilibrado, a Bélgica pode ser a grande surpresa. Espanha. É. A França não mostrou o futebol que todo mundo esperava. Muito moleque, mas é um time, né? É, mas é um time forte. Não vejo o Brasil chegando, não. Acho que... Mas olha, a França é depender, a depender só do jogador. A Croácia fechadinha do jeito que foi com a Argentina, você acha, né, que não chega longe? Não, porque não é que... Não ser campeão, mas eu digo chegar pelo menos numas... Quartas. Ah, aí pode chegar, mas, pode. Assim, mas é que tudo bem, que pra Croácia chegar nas quartas é pra chegar no país com o desfile de carro de bombeiro. É acostumado com o final. É. Né? Mas o Brasil tem camisa, hein, Loeb? Mas tem camisa. Ninguém joga sem camisa. A favor do Brasil. Você acredita nisso aí? Você viu como é que a Costa Rica respeitou o Brasil? Mas a favor do Brasil, Loeb? Ah, mas aí tá na fase de grupos. Aí não, a hora que começa o mata-mata é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Ah, mas o Tite até agora nunca perdeu uma Copa, Loeb. O retrospecto tá favor do Tite. Mano, o 7-1. O 7-1 ainda causa efeito no futebol mundial com o Brasil. Não adianta dizer que não. Mas agora chegou o Tite, né, meu? Olha, o Tite... Futebol brasileiro, se a gente puder falar, ó... A humanidade ela é pautada no AC e DC, tá certo? Antes de Cristo, depois de Cristo. O futebol é pautado no AT e DT. Eita. Se tivesse empatado hoje, mano, tava todo mundo detonando o Tite. Infelizmente, não empatou. Tem mudanças boas hoje. Marcão, só falando ainda um pouco do que aconteceu ontem no jogo da Argentina, que os argentinos pegaram os croatas lá em cheiro de porrada. Ah, é? Teve isso? Teve. 4 argentinos moeram 2 croatas de porrada lá, dentro do estádio. Lamentável. Dentro do estádio? As autoridades argentinas ajudaram a identificar e os caras já estão sendo deportados agora. Os caras chutaram. Os croatas, mano. Até porque é tão estúpido. Cara, meu. Pra eles é tão estúpido, porque o croata pode ter falado e que o argentino entendeu. Quer dizer, não tem cabimento. Chupa, entendeu? Não tem cabimento. Sabe, não tem. Nós precisamos rever alguns conceitos, e eu acho que não é só deportação. É o caso desses brasileiros aí que fizeram, na Rússia, né? Não tem cabimento, gente. O mundo mudou. A gente globaliza também comportamento. Uhum. Não dá para ficar numa Copa do Mundo ofender um outro país. Verdade. Só com relação a favorito para a Copa, essas coisas. Tá. Isso em Copa, qualquer que seja. Não só Copa do Mundo, como qualquer Copa. Nem sempre, e na maioria das vezes, o melhor ganha. Não vamos esquecer 82, nós temos um exemplo com a gente. Verdade. A seleção brasileira era a melhor seleção do mundo. A Itália se classificou da primeira fase com 3 empates. E a Itália acabou arrancando o Brasil e foi pra final e ganhou a seleção final histórica. Acho que foi da Alemanha, Pacheco, né, Domênico? Olha o Domênico deu uma porrada no Loeblin agora. Eu ia perguntar agora pra ele de 2014, Não, mas não dei porrada em ninguém, pelo amor de Deus. Não, lógico que não. Ô, mano, fica na sua. Eu só estou falando que Copa... Ó, pega aí, por exemplo... Se manda é filha da mãe, você pega, por exemplo, a Copa da Libertadores que o River ganhou. Sim, ele saiu em último dos segundos colocados, né? Na última rodada, foi lá, meteu pegou Boca, arrancou Boca, do jeito que foi e ganhou. Então, assim, às vezes, Copa, e ainda mais Copa do Mundo, que é um jogo só, né? Não é nem mata-mata. É por isso que às vezes também é importante você ter força nos bastidores. Não é apenas, quando a gente fala assim, tem que tomar cuidado. Não, tá vendo? O sistema de arbitragem, não é isso. Mas você tem que saber o perfil de quem vai atuar o seu jogo. Aí é igual a Libertadores. Quer dizer, você vai em uma fase de mata-mata, o Brasil vai classificar, por exemplo, vai pegar o México. Que tipo de árbitro que vai apitar Brasil e México, né? Ou Brasil e Alemanha, relacionado ao 7-1. Todo mundo vai lembrar que tipo de árbitro vai apitar Brasil e Alemanha. Sim. Isso é muito importante. Libertadores também. Mas com esse negócio do VAR aí, não diminui esse negócio? Diminui muito, Domenico. Mas nós vamos ter que atualizar, melhorar isso daí. Quer dizer, eu gostei muito de ver o Tite hoje, por exemplo, dando uma dura no Neymar para ele parar de falar. Só que amanhã, quando baixar a adrenalina, o cara dormiu, tem que chamar calmo. Tranquilo, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Você quer assistir? Emoção, monta um vídeo desses dois primeiros jogos. Veja quantas vezes você sofreu falta. Sim. E quantas você simulou. Veja a tua relação em relação aos adversários, em relação aos árbitros. O adversário sabe disso. Que é um jogador irritadíssimo. Ele vai te provocar. É lógico. Quer dizer, isso aí eu via, por exemplo, com o Edmundo. Né? O jogador adversário sabia que era um monstro jogando. Era um monstro. Mas qualquer toque errado, ele transtornava. E essa coisa de ficar xingando o árbitro com a câmera pegando e fazendo a leitura. Até, ali, até porque os árbitros, lógico que todos falam inglês. Mandou o árbitro tomar um suco de caju. Então, mas isso não vai dar nada, né, Lueb? Ele não vai, não vai dar nada, porque na Copa do Mundo não vai ter essa coisa de pós-jogo. Hoje, inclusive, com o VAR, o cabine pode ver alguma coisa. E aquele tapinha na testa do Marcelo no cara, assim, meio que, tô pegando a bola, mas também não, né? Não vai ter, não vai. Não foi nada, hein? Não, é que a gente conversou no de manhã, né? No pós-jogo, não vai ter, não vai ter. Agora, já teve avaliação de mordida. É diferente. Sim. Ou se ele faz um gesto pelas costas do árbitro, o árbitro não viu. Uma das mudanças de entrou na regra, essa mudança de mediano, é a mordida. Ela não constava na regra. Foi o Soares que fez isso. Soares que fez constar. Ele implementou a mordida. A mordida na regra. Agora, olha que absurdo. Antes de começar o campeonato brasileiro, a mordida não estava. Agora a mordida está no meio do campeonato. Ou seja, você podia morder se ninguém visse, agora se vê como ficou. Aí o medo do Vieira que morde. Nossa, o que é isso? O Mota nunca foi punido por morder a salsicha, mano. Eu não mordo. Quem disse? Eu queria desejar boa noite pra todos vocês aí, galera. Queria desejar aí boa noite pra todos vocês aí também, especial pro Loeblin, que é o meu abraço, mano. Eu tô picando a mula aí. Essa praça. Vou pra lá, RG. Mas você vai longe pra garai. Mas se hoje você aparece na telinha hoje? Oi? Aparece na tela hoje? Opa! Ah, é? Já. Tá certo. Opa, com certeza. Ô, mano, tem mendigo lá, não? Tô indo pra lá também. Tem nada, velho. Tá tudo limpinho, né? Ou se tinha, ou se os caras varreram. Então, deve ter mandado, deve ter exportado. Deve ter dado um trato, né? Passaram a vassoura, velho. Em off aqui, mano, você conseguiu falar aí com a menina que faz a maquiagem pra ver se consegue cobrir esses... manchão no seu pescoço aí ou não? Eita! Que manchão. Ai. Eu vou mandar um manchão tá na tua olhota. A gorda tá brava, hein? Mano. Abraço, valeu, mano. Pessoal. Valeu, gente. Valeu. Bom final de semana pra vocês. Bom terminando de programa aí. Um abraço, galera. Aproveita, mano. Esse é o Estádio 97. Oferecimento de Dorflex. 2018 tá tenso. É um momento intenso depois do outro. Aí pode dar aquela dor nas costas, no pescoço, na cabeça. Tipo naquela correria pra decorar a rua. Estica o braço, a perna. Aí dói. Tem que vibrar intensamente. No sofá tem que ficar todo torto. 90 minutos. Uns acham que é chão, é colchão. Uns pulam direto nas costas do amigo mesmo, sem dó. É, como ficou tenso lá. Olha o Tite, tenso e dolorido. Nossa, tem que mandar coitado. Um caminhão de Dorflex pra ele. É tenso, mas se a dor aparecer, viu, Tite? Pode contar com o Dorflex, que vale por dois. É analgésico e relaxante muscular. Ficar tenso pode doer. Dorflex tá com você. Dorflex é dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas olha, falaram tanto de mordida aí que eu lembrei do McDonald's. Lembra mesmo. Olha só, preparem, os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Hoje, RG, é sexta-feira. Hoje é dia de Mac Inglaterra. Ah. Tá show de bola, hein? Que dois tem? Hambúrgueres, queijo emmental, pingles, bacon, bom. Cebola crispy, molho barbecue, num pão com gergelim preto e branco. Bom. E pra acompanhar, Motinha, você que gosta, batata adoro. Rústica. Adoro com aquele batata. Molho cheddar e bacon picado por cima. Nossa, já deu água na boca, hein? E lembrando que todo dia é dia do Mac Brasil, viu, RG? Esse tá bom demais. É pão tipo brioche, maionese verde, bacon, mix de folhas, empanado de queijo coalho e dois hambúrgueres. E amanhã, meus amigos, amanhã é sábado, é a vez de Mac Argentina, com queijo cheddar, bacon, maionese e chimichurri. Os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Prepara então, meu amigão, e corre pro McDonald's. Dodô, continua a tradição? Qual que é a tradição aí, Jair? De sexta-feira o convidado leva a gente lá e paga o McDonald's. Continua. Não vai ser problema, porque é barato. Olha aqui, mensagens aqui com a hashtag Estádio97 na Copa. No oferecimento de Ioki, como você torce, não importa, se tem torcida, tem pipoca Ioki, viva o seu futebol. Também no oferecimento da Ezeg, formando melhor em você. Vamos ver aqui as mensagens. O Leandro Yamaguchi. Com a hashtag Estádio97 na Copa. Yamaguchi, belo. Não foi pênalti no Neymar. E o Gabriel mais fez falta no gol do Coutinho. Não fez falta. Só pra Na verdade, Mas ele tentou dominar a bola escapou. Eu não vi falta, protegeu. Respeitando a opinião do ouvinte, eu não vi falta nenhuma, não. Também não. Tá louco isso aí. O Santo Paulo Pistola escreve aqui. Ah, o Pistola. É, o Canarinho Pistola do São Paulo. Ah, né? Motinha. Não, é o Canarinho Pistola. Tem um Canarinho Pistola lá na seleção. Sim. O São Paulo sempre teve, quase que até a baleia do Santos, sim, né? Isso. No Palmeiras eu não sei, lá se entra porco. Porco, javali. É periquito, mas é periquito. Periquito, não sei. Não, entra um porco rabugento lá. Não, mas é um javali agora, o mascote que entra em campo. Bom, sei lá. Aí, entrava no São Paulo, entrava lá o Santo Paulo. Sim, ele é bonzinho. Barbudinho. Um cara de bom moço. Bonzinho. Agora fizeram um com uma cara do mal. Não acho que é legal, não. O Palmeiras também tem, é isso aí. Acho que tá bravinho, é igual o Canarinho Pistola. Que a CBF agora não quer que chame mais de Pistola. Ah, não tem CBF. O Palmeiras nunca teve. É o Senta Paulo, né, esse aí, né? Ô, respeita aí, ó. Vou falar nisso, olha. Foi problema aí hoje na comemoração do gol do Brasil devido ao chefe Benedetti, 5.1 graus na escala Richter. Como é vingancinha, a vingancinha. Os caras que são vingativos, é com nós, né, chefe? Mas ainda bem que proibiram os dois de ir lá pra cima, hein? Ah, é, tomba. É, você tomba. Já sabe, olha, se o Vieira pular de um lado, você trata de pular do outro, você não tomba, hein? E você não inventa de querer ir fazer massagem lá em cima quando eu tiver, chefe. Tá, mas o pessoal da Truquivan faz a coisa de muita qualidade. Fica tranquilo. Sim, eles são bons. Olha aqui, o Santo Paulo Pistola escreveu, se pegar esse negócio de VAR, o Corinthians anunciará Steven Spielberg como novo diretor de efeitos especiais. Boa, boa. Ai, ai, o mano não fala nada. Quem cala consente, né, chefe? Consentiu, consentiu. Não, consentiu, sentiu. Ai. Ah, o Gustavo Ramos. Vou até perguntar, vou estender essa pergunta ao RG número 2, um especialista. O Gustavo Ramos pergunta, Coutinho, titular no lugar de Gabriel Jesus? Coutinho já é titular. Que porra é essa? Olha, aliás, a pergunta foi pra pessoa errada. Mota, você pode responder? Eu acho que podia ter dois Coutinhos. Isso, olha que mas já teve, né? Velho. Coutinho e Pelé lá da época. A Nandinha. Nandinha. Deveriam ter convocado o William do Palmeiras, do jeito que ele está arrebentando de fazer gols. Ah, com certeza iria fazer a diferença. Para. É bom jogador. O William é bom jogador. É. Tá, mas não. Você não acha bom jogador, Luera? Acho bom jogador, mas não acho que é um jogador para esse momento. Eu preciso de um cara para quebrar a frente lá. Se você vai falar para levar alguém do Palmeiras, então para levar alguém, leva o Keno que quebra a linha. Se quebrar a frente, achou. É o Douglas Costa. Eu também acho, mas eu não vejo que o Tite. O Tite é um cara muito tradicional, né? Quer dizer, ele é. Por exemplo, eu acho que o Firmino merece titular no Brasil no lugar de Jesus. O Tite é conservador ali, que descobriu Jesus, colocou na seleção, essa coisa toda. Mas eu acho que o Firmino vai tomar essa posição do Gabriel, acho. Ah, eu acho que hoje ele foi mal. É, ele perdeu um gol que ele não costuma perder. Eu acho que hoje o Gabriel foi melhor do que ele. É, o problema, a gente fala do William, por exemplo. Pô, o Tite coloca ele numa função lá aberto, mas que tem um arame farpado que ele não pode sair dali. Ele não joga assim. Então a gente tá cobrando o jogador também. Ele tem que jogar igual joga no clube. Exato. Não dá. Ah. Eu acho que do jeito que ele tá, não dá, não. O Rodrigo Cabral, aqui com a hashtag Estádio 97 na Copa. Nos tire uma dúvida, Loeble. A hora que o Tite caiu, você marcaria pênalti para o Corinthians? Sensacional. Sensacional. Como foi fora da área, é falta e cartão amarelo. Você Itaquera na Copa do Brasil, já podia marcar. Nossa senhora. Isso aí pegou, né? Impressionante, né? Por que será? Eu acho que tem coisa que é legal. Sabe o que é legal? É que o Palmeiras não tem mundial. Essa coisa é legal, faz parte. É legal. O seguinte, é legal. Porque o futebol vive dessas coisas. Isso, é mil vezes melhor a gente brincar dessa maneira do que os caras marcar na internet pra se matar no metrô. Quebrar tudo, né? A gente precisa rever alguns conceitos, porque tá tudo errado, gente. É, viu, Domênico? Então aceite, viu, que não tem mundial. Mas eu acho que tem. Então, deixa eu ver. Acho que tem. Tem sim. Não há dúvida disso. É só estudar. Essa cueca verde aí. Não, é que eu acho legal. Eu acho que essas brincadeiras fazem parte, gente. Nós estamos acabando com isso, né? Você sabe, Domênico, eu fiquei sabendo, faz 60 dias da final do Campeonato Paulista, o quarto árbitro está sendo ameaçado de morte até hoje. É mesmo? Ligaram na escola dos filhos dele. Isso é coisa de marginal. Nossa, isso onde é que nós vamos parar? Quer dizer, tem que ter um limite nisso. Esse limite já passou faz tempo. Verdade. Mas não tem jeito. Olha aqui. O André Alves. Esse VAR está tirando a graça do futebol. O juiz errando é o que vale a resenha no dia seguinte. Vocês percebem? Futebol é isso. Mas tem gente que pensa assim. Eu tô dizendo, exatamente isso. Tem gente que pensa nisso. Eu disse, metade da comissão de arbitragem da FIFA entende que tem que usar o mínimo possível. Então, eu entendo quando o ouvinte fala isso, que tirar graça. Nós temos um mau hábito de achar, né, que aquela coisa do pós-jogo, mesmo sendo errado, mas a favor do seu time, mas vale. A gente tá falando do mesmo jeito. Quantas polêmicas tem? Mas vai continuar tendo, Motinha. Vai continuar tendo. Mas, até repente... porque o cara é na final lá em cima, é um cara só que vai decidir. O mais absurdo, entendeu? É que eles fizeram assim, né? Que o jogador que reclamar, que pediu o VAR, ou for acompanhar o árbitro ali, né, pra olhar, tem que receber o cartão amarelo. Agora, olha isso. O jogador que invade a cabine, onde está o pessoal do VAR, tem que receber cartão vermelho. Gente, na Copa do Mundo, a central é em Moscou. A cabine fica... O cara vai fazer o quê? Pegar um avião no meio do jogo. Quer dizer, não tem cabimento. Até pra ser uma decisão idiota, tem que ter limite. Não tem cabimento. Mas às vezes já estão prevendo lá na frente, né? Desculpa, eu vou um adendo aqui. Um adendo. Esse tipo de mensagem, como o ouvinte falou, desculpa, querer a coisa errada, me desculpa, hein? Tá, tamo longe... De se transformar em país de primeiro mundo, muito longe, né? Estamos atrasados pra fazer. Mas, velho, uma das primeiras coisas que tem que ter é a educação. Claro, é a coisa ser certa. Você não pode reclamar do que é certo. Porra, você não pode. Acabou. O cara tá reclamando do que é certo. Pra lei, ter, lei. Pra ter resenha no disco. Isso é um absurdo. A resenha vai continuar. Isso aí é uma ideia que os próprios dirigentes venderam. E às vezes o torcedor abraça, sem saber. Mas a gente tem que ir contra, mas esse dirigente que de repente tá defendendo esse negócio de não vamos implementar o VAR, não. É o mesmo cara que é a favor de ficar manipulando o resultado, aquele mesmo cara. Que, de repente, mas ó, você entendeu? Deixa eu falar um negócio. Mesmo com o VAR, a polêmica não termina. E vai continuar. A gente só tem que falar de VAR. Todo dia a gente fala. Aqui analisando o pênalti do mesmo jeito. É legal, sim. Mas isso é legal. Porque o lance é interpretativo. Né? Exatamente. Continua sendo. Só uma coisa, uma das coisas que não vai ser interpretativa. Impedimento. Também. Impedimento, você tem a linha. E se a bola entrou, não. E o chip na bola também. Se a bola entrou, não. Exato. Uma das maiores polêmicas de Copa do Mundo é a Inglaterra e a Alemanha. Se a bola entrou, não entrou até hoje. Se nós tivéssemos o chip, é claro, é outra tecnologia. Mas assim, eu sou a favor de continuar a discussão, a interpretação. Agora, o que não é legal é a gente aceitar... Em nome de manter o futebol como está, resultado injusto. Sim. Mas hoje do cartão amarelo também teve. Desculpa, mano. Ô, Marcão, diga. Hoje do cartão amarelo teve um que foi cancelado também, né? O juiz deu pro outro jogador. Mas com relação ao chip na bola, o chip ele fica exatamente no centro da bola, não é isso? A bola ela precisa pra acontecer o gol, ela não tem que ultrapassar totalmente a linha. Tem. Se o chip estiver centralizado, às vezes ela tá encostando aquela bandinha na linha lá, não vai ser gol, mas assim, tipo, pelo VAR, você vai ter... Não, mas a tecnologia leva em consideração, inclusive, o que ela tem de circunferência pra saber se entrou ou não. Nós visitamos uma empresa, não vou falar o nome da empresa, fomos visitar uma empresa de famosa, de bolas, e ela, exatamente isso, ela tem esse cálculo em relação... Porque poucas pessoas percebem o seguinte, vocês são mais novos, eu e o Regê vamos lembrar disso daí. Você olha as imagens da Copa de 70, 74, a bola era muito maior. Diminuíram a bola, né? Sim, porque tentaram aumentar a trave, os goleiros chiaram e a FIFA fez o quê? Diminuiu a bola. Então, sair mais gol. Então tem esse cálculo realmente. E hoje já se defende. É verdade, né? A bola era maior. Era maior. Eu lembro que eu tinha uma bola drible. Pesava quantos quilos? E quando a bola é drible, a chuteira que chute, e aí estamos que vamos. A famosa bola. É, uma chuteira. Então, chuteirolé. E agora? A bola drible patrocinava o desafio ao Galo. Isso. E agora estão. Número 5. Já tem um estudo. A bola é drible, a chuteira é drible. Já tem um estudo pro chip na bola ser colocado também nas linhas laterais e linha de fundo. Para evitar, por exemplo, no escanteio, aquela curva, aquela parábola. Eu acho que isso é a favor, agora, gente. Lebre, você acha, é uma coisa que eu tô pensando nesse momento aqui. Vocês não acham que poderia mudar esse negócio? A bola não precisa passar por inteira, ela tem que passar mais da metade dela. E aí é gol. Porque eu mais da metade já é gol. Mas a regra fala. Mas acho que é mais difícil interpretar ainda. Não, é difícil olhar. Não, o chip tem. Não, com o chip, o chip tá no meio da bola. Não, passou mais da metade, é gol. O chip, você programa o que você quer que ele mostre. Aí você consegue nitidamente saber se foi gol ou não. Mas, mas aí você tem que mudar a regra, né? Não, sim. A regra fala que a bola tem que passar. Então, mas você muda só com relação a bola tem que passar mais da metade. Então, mas aí você vai aumentar. É mais difícil ainda essa interpretação do que mais que a metade. Eu acho que nós precisamos diminuir a quantidade, as possibilidades de erro. De erros, quando você traz o VAR, qual a ideia? Eu vou diminuir a possibilidade de um resultado injusto, ou seja, de um campeão injusto. Isso. Ou de um resultado injusto. Mas quando eu tenho, por exemplo, Loebrin, a bola entrou ou não entrou, geralmente vai para a televisão mostra no computador, mostrando é um chip, exatamente. Isso. Já então, foi questionado, isso. Hein, se for isso aí, Domênico, já foi questionado, em vários lances. Mas não é o certo não, isso? Não, é matemático, não tem como... Não, é questionado. Já foi questionado em relação à colocação de onde está. A trave tem uma metragem, a linha deve ter uma... É matemático. Não sei quantos centímetros. Mas ele já foi questionado em relação a onde estava colocada a câmera. Tanto que uma vez nós tivemos uma emissora aberta em São Paulo, uma bola tinha entrado e na outra emissora não tinha entrado. Mas quando é chip, não tem câmera. Não, sem chip, tranquilo. Quando é chip, é matemática, é certeza absoluta. Eu acho que o chip resolve. Exatamente. Olha, eu queria dar uma dica aqui para o pessoal aí que tem crianças de 5 a 15 anos de idade, jovens, adolescentes, 15 anos, já é um mini adulto, não é mesmo? Sim. Vem aí o terceiro Rivelino Soccer Camp de 2 a 6 de julho. É bem bacana, meu. Seus garotos vão poder participar de um programa intensivo de treinamento, desenvolvimento técnico e tático lá no, nas quadras do Rivelino. Fica na Zona Sul de São Paulo, ali perto do Shopping Morumbi. É para crianças de idade de 5 a 15 anos, dos dias 2 a 6 de julho. A garotada fica lá das 9 da manhã às 5 da tarde participando desse programa. É muito legal. Terceiro Rivelino Soccer Camp. Você pode fazer o seu questionamento, tirar dúvidas, inscrições com o e-mail rivelino@rivelino.com.br. Rivelino com dois L's. rivelino@rivelino.com.br. Ó, e agora são 7 horas da noite. Chegando às 7 horas da noite, nós não transmitiremos a Voz do Brasil às 7, transmitiremos às 9 da noite, de acordo com a lei de flexibilização. Mas também quando chegar às 9 da noite, você pode continuar ouvindo a nossa programação musical através do nosso aplicativo e também através do nosso site aqui, Energia97FM, tá? 97fm.com.br. Agora, boa, convido vocês a ouvir esta voz sedosa do Domênico falando da HBO. HBO. É verdade, meus amigos, olha só. Chegou Destino Rússia 2018, a nova série da HBO, hein? Olha só, RG, são 10 episódios. Sim. Contando as histórias, os sonhos, as proezas e as experiências dos jogadores que chegaram lá. Oh. O espírito de luta invencível de um país e dos meninos de ouro da seleção do México. Colômbia otimista. Legal. A pressão que enfrenta a seleção da Argentina, ainda mais depois de tudo que aconteceu, hein? Viva a paixão pelo futebol, meu amigo, não vai perder Destino Rússia 2018. Boa. Destino Rússia 2018 é disponível agora na HBO Go. Basta você acessar a App Store ou Google Play. Boa. Aí que vai, você vai baixar lá o app. Sim. HBO Go. Sim. E vai ter acesso a um mês grátis, hein? Opa. Então não vai perder essa em Destino Rússia 2018 na HBO. Legal. Boa, Domênico. Olha, se você não quer fazer do seu futuro algo como nós, aí, de ser radialista, árbitro de futebol, quer ser alguma coisa decente na vida, quer fazer, né, uma coisa mais legal, então, olha, pensa bem, viu? Porque tem tanta faculdade por aí, você fala, ah, mas como eu vou escolher a certa? São 200 faculdades, é uma falando que é melhor que a outra, então se liga. Como que você vai saber disso? Você tem que analisar as avaliações oficiais do MEC. É necessário você conhecer bem lá os diferenciais e o desempenho das faculdades nas avaliações oficiais do MEC. E a Escola Superior de Engenharia e Gestão, que é conhecida como ESEG, que pertence ao Grupo Etapa, a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Olha que legal! E agora, para o segundo semestre, a ESEG está com condições especiais para os cursos de administração, engenharia de produção e engenharia de computação. Cara, a ESEG é maravilhosa! Os alunos que fazem a ESEG, eles saem de lá com um alto índice de empregabilidade. São tantos os alunos que estão empregados nas principais empresas do Brasil, atuando dentro do Brasil e fora do país. Então acessa aí no site, faça a inscrição para o vestibular da ESEG, segundo semestre de 2018. Anota aí, ESEG.edu.br, ESEG.edu.br. E você também pode utilizar sua nota do Enem, tá bom? ESEG formando o melhor em você. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar, sim. Macro, seu melhor parceiro. Oferecimento também do McDonald's. Os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Prepara! Um abraço pro Vander, pro Marcelo, todo o time lá do McDonald's. Todo mundo muito bacana. Ó, e quem ligar dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Dizendo Abra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, concorrerá ainda hoje a um kit de ferramentas da Obra Max. E falando no macro, eu posso comprar? Sim! E pagar com qualquer cartão de crédito, você ganha um kit do macro com os produtos das marcas próprias. E aquela frase que também você já está sabendo, eu quero ir no camarote móvel do Estádio 97, você vai poder assistir quarta-feira que vem, Jogo do Brasil, Brasil e Sérvia. É o jogo da classificação, todo mundo ansioso. Pessoal nervoso, vai ser legal demais. Todo vai mundo mesmo. Lá no Parque do Ibirapuera, Portão 10, vai ser legal demais. E se você não ganhar o convite aqui com a gente para assistir dentro do camarote, acabou o jogo, se manda pro parque, vai fazer o estádio com a gente. Vai fazer o estádio com a gente, tá bom? Vai ser legal demais. Animal, beleza? É isso aí. E aí, será que vamos conseguir mais uma estrela? Uma coisa é certa, quando a torcida joga junto, ninguém segura o Brasil. Por isso, é sempre bom manter a tradição. Se tem torcida, tem pipoca e ioki. Como é gostoso aquela pipoca lá na... Bom, hein? Nossa! E você não para, né, velho? Você não para, dá vontade de comer tudo. Na torcida, todo mundo junto, cada um do seu jeito. Fica rouco, faz parte. O maior evento de futebol está rolando e não poderia ser diferente. Afinal, o futebol faz parte das nossas raízes. E não importa como você torce. Pode inventar grito de guerra, gritar, chorar, pode tudo. Só não pode faltar... Pipoca e ioki pra galera. Torcedor bom é igual a jogador bom. Tem que ter coração e muita raça. Viva o seu futebol com ioki. Agora é hora de trazer mais ouvintes. É o nosso momento sem parar. Três ouvintes na sequência. E você pode continuar mandando também com a hashtag Estádio97 na Copa. Hashtag Estádio97 na Copa através do seu Twitter. A gente vai ler mais mensagens já já, tá bom? Então vamos lá, momento sem parar, três ouvintes na sequência. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar, sem parar sua vida. No seu tempo, toca a Manco! A Manco! Alô! Alô! Alô! Alô! Quem fala? Ah, olha aí. É o Marcelo Rebouças. Marcelo Rebouças. Cardoso dos Santos. Ah, vem três vezes sem juros. Nossa, hein? Três vezes sem juros. Ô, Marcelo, e quantos anos? 40. RG, se a vida começa aos 40, hoje é sexta, ele tem 4.0 aí, e aí? É, para de usar Rebouças e começa a usar a ressacola, né, meu? Ah, mas é sensacional. Nossa, foi forçado. Nossa, foi ruim. Verdade. Ecologicamente incorreto, né? Corretíssimo. O cara desligou. Se ele tivesse usado ressacola, ele tava aqui. Olha, pra não ser injusto... Injusto. Não ser injusto, a dificuldade é grande ligar. Não sei se o Marcelo Rebouças possivelmente talvez falasse ou não o slogan aí pra estar no camarote móvel. Ah. Então você confirma no bar@97fm.com.br. Acho muito cruel isso, né? Muito a ligação cai, né? Você acha triste? É triste. O cara liga. Imagina quantas vezes o cara tentou. Às vezes o cara mostra pra gente, manda aqui na DM. Vocês acham, 300 vezes o cara tentando ligar pra gente. Photoshop. Baixinha, já ligou, hein? Baixinha tá com remorso que ele deu uma porrada no anterior. Mas ele merece nada que ele mereceu. Ele já ligou aqui. Aquele desbocado? Ah, o Boca Suja. Aquele desbocado foi pouco. Foi pouco mesmo. Quarta-feira ele vai estar lá, na cara dele. Vocês estão com dó aí? O cara já ligou, é a quarta vez no ano isso aí. Ah, mas tô falando. Mas gente, o cara tentou ganhar pra ir no camarote móvel. Pena, né? Nossa. E outra, meu, o cara ia ligar pra zoar o Mota, gente. Tá bem feito. Liga pra ele, alguém tem o celular dele? Tão bem feito. Vamos lá, mais uma vez. Toca Manco. A Manco. Alô. Olá. Quem fala? É o Alex. Alex, do que, Alex? Alex Matos Silva. Fala aí, doutor. Matos. Beleza? Opa, irmão, tudo tranquilo? Tá no Viva Voz ou Matos? Eu só vou parar aqui. Dá uma parada. Dá uma parada aí. É, mas ó, se você estiver na Avenida Paulista, não fala no meio, não. Fala assim de pisca, fala que quebrou o carro e tal. Não, eu já fugi de lá, já. Tô indo pra São Caetano. Fugiu. Aí do lado aí. Mora em Jardim São Caetano. Quantos anos, velhinho? 35, Dodô. RG, número de sexta-feira, 3.5. Falei pro Mota hoje. Ó, Mota, o convidado que vem aqui é o Loeb, tá gordinho, né? Aí ele falou, o Mota ficou todo Alex, velho. Ele falou, ficou todo Alex. Sensacional. Tem que vir 10. 69. Mota, você gostou do Loeb, mano? Ah, eu faço gol, hein? Você faz gol, hein? Agora que ele colocou Botox, agora ficou mais bonito. É verdade, ó, Mota. É verdade que o teu sonho é receber o Loeb de manhã, assim, ó. Só de meião e um apito pendurado. Ah, lógico. Sabe aquelas fotos pra revista? Aquela foto pra revista. E o cartão ele põe aonde? Na dobrinha? O cartão ele põe na dobrinha, entendeu? Só com a camisa de é essa, Loeblin. Me expulsa, Loeblin. Eu vou trazer o vermelho a próxima vez. Sério, melhor, vou estar... Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos vingando de tudo que você fez com os nossos times. É verdade. Só uma mensagem perfeita. Eu só fico meio assim porque ele tá, tipo, o São Paulo campeão alguma vez? Apitou, né? Então tá bom. Corinthians também. O que você ia falar? Não, se ele apitou São Paulo campeão. Você me chamou? Você ia falar alguma coisa? Nossa, eu ia falar, é verdade. Se você chegou a imaginar nessas histórias, você falando, ai, nossa, o Mota desejando é. Eu vou imaginar eles dividindo o milkshake. Sim. Imagina os dois, um embaçando o outro. Até tu, EG. Até tu. Vocês ficavam aqui na Praça do Pôr do Sol? Sim. A gente fica pegando. Ainda rola carro. Aqueles negócios na Praça do Pôr do Sol? Legal aquilo lá, hein? Sim. Mas não que é em cima dela. Legal, hein? O quê? A Praça do Pôr do Sol? Levar a namorada lá? Você nunca levou a namorada lá? Eu levei. Os mais velhos levaram. Levou também. É lógico. O Palo é um casal lá. O Palo é um casal. Só que assim, não leva agora. Agora eu sei. Ultimamente não dá pra ler não dá lugar mesmo? Nenhum, velho. E o Domênico, de quem não sabe, o Domênico tinha aqueles carros picape, uma caçamba pra fora. Ele gostava dos carros chegarem com a luz acesa e viu o Domênico ali, ó, só, entendeu? Da caçamba. Só mandando. Só com a bunda branca pra cima. Só o sorriso da boiaba. Só o sorriso da boiaba e meio. Mas o melhor de todos aqui foi o Bá, que levou um casal pra lá. Levou um casal? O Bá tem uma história que ele levou o casal na Praça do Sol e pulou pro banco. Deixa ele falar. Peraí. A sua atual mulher, acho que ainda estão juntos, né? A atual. Até hoje. Em quarto separado. Já te questionou sobre esse caso? Não. Não? Vai questionar não. Hoje. Aliás, hoje vai questionar. Vai questionar hoje. Não, nunca questionou, não. O Batman, 8 e 10, ó, a seu respeito. Você é o cara mais sério. Nunca pegou um casal? Não. Oi? Ô, tô falando no web, nunca pegou um casal? Me liga. O Marcão aqui, não, ó. Na moral, um é pouco, dois é bom, mas três é demais. Amigo, eu sou da velha guarda. Isso aí é com vocês. Isso aí é essa geração nova. É demais. Se liga. Demais. Vamos falar com o Alex, é que já parou. Fala, aí. Alex. Parou não, aí, Alex. Assim, não, vocês estavam falando aí. Se juntar o Bai e o Marcão aí, eles podem abrir uma produtora pra ser melhor. Ah, pode. Eles estão montando aí um aplicativo DST Online. Ah, tem umas histórias. DST Online. Tem umas histórias aí, mano. Não tenha dúvida, velho. E o time, meu? É Verdão, Dodô. Verdão, nós. Nós. Deveria estar representando o Brasil na Copa. Esse é o melhor time, com certeza, é verdade. Ah, mas o Dudu foi cogitado, né, Alex? O Dudu tá na lista dos 10 lá. Pra fazer aquele papel de encher o saco do árbitro? Pra fazer o lugar do Neymar? Se sair Neymar pro Dudu. Já pensou, meu? Ele ia substituir o Neymar no papel de mimimi, viu? Por exemplo, se você fosse o Tite palmeirense, vamos dizer, você tiraria o Tyson dessa lista de selecionáveis e levaria o Dudu, no caso, ou não? Levaria, porque se não tiver o Neymar pra chorar, tem o Dudu, né? Não, peraí, vamos ser sinceros. Não dá, né? O Dudu esse não ano dá, ele não jogou bem, ele, né? Ele é de época, ele é de o época. O Dudu não jogou bem. O Keno bem. E o William estão melhor bem. Que o Dudu. O Eloy bem falou, o Keno pelo menos é driblador, é um cara melhor, mas não sei se é seleção brasileira. Vocês concordam, que não, nenhum dos dois, nem Neymar, nem Dudu, tem perfil de capitão? Não, não capitão, acho mas que o Loeblin, mas vou dizer pra você, nem esse Tyson, nem esse Fred, eu não acho que então, tem mas que ser seleção. Mas esses dois do Tite tem que ser respeitado. Mas, Loeblin, a colocação desses dois na função de capitão É exatamente para poder quebrar esse temperamento que eles têm. Para tentar mas, segurar. Mas não está dando certo. Não, Dudu, é, a maior, não, eu acho que a maior vergonha disso. Do Palmeiras nos últimos tempos é o Dudu pedir para o time sair de campo num jogo. Nossa, isso é uma vergonha, dia. Gente. É. Isso é uma vergonha. Não pode, né? Não, e não ser respeitado. Pediu, não adiantou nada. Não adiantou nada. Só passou graças vergonha. A Deus. Não, Alex. Ainda bem que ninguém respeitou ele. Alex, você vê a seleção brasileira com uma seleção que você acha que pode crescer dentro da competição... Ou você pensa mais ou menos que nem o Loeblen, que não vê essa seleção com uma característica de candidata a título? Não, os jogos que eu assisti agora, né, esses dois primeiros jogos aí, eu não vejo candidata a título, mas eu acredito bem no Tite. Eu acho que o Tite vai conseguir levar o pessoal para o vestiário aí e na conversa fazer com que atitudes mudem, né? E acho que principalmente... essas atitudes do Neymar, né? Ele ganha cartão amarelo nem fazendo falta, ou é reclamando, ou é xingando, entendeu? Então, é um baita jogador, isso não tira o mérito dele também de ser um baita jogador, mas eu acho que as atitudes que ele faz dentro de campo não coindizem com a posição dele dentro, né? Ele tem que assumir uma posição mais madura dentro da equipe. Eu entendo Copa do Mundo. Copa do Mundo, existem duas competições numa mesma. Então você tem a primeira da classificação, da chaves, que você pode perder, você pode errar. E depois tem a dali pra frente das oitavas, quartas, semifinal e final, que você não pode errar em hipótese alguma, porque um erro ele pode ser fatal. Então são duas competições em uma. Se o time entender esse processo, ele é um dos times que podem chegar... Junto com Portugal, junto com um monte de seleção, porque não teve mas nenhuma que você fala. Será que Portugal passa? Ah, acho que passa, Sombra. Acho que olha, bom, não tá simples. Sabe por quê, Sombra? Não, simples não tá, mas o Portugal tem um jogador que faz a diferença. Não, né? Eu sei, ele vem é que a situação fazendo, da né? chave de Portugal... Quando você tem Portugal e Irã, mas quando você tem... Não, não dá pra você acreditar que Portugal não vai mas conseguir Portugal ganhar da Irã. Não, ganhou e empatou. Quatro pontos e o Irã tem três. E a Espanha tá com quatro também. Com toda a honestidade do mundo... A Irã não tem tradição alguma em Copa do Mundo, nem acho que na Ásia eles têm tradição. Então, assim, não dá. Portugal, ela já foi a última edição, foi campeã da Euro. Então, não dá pra você colocar a Portugal fora da Copa do Mundo. Não dá pra você. Não, desculpa. Mesmo que você tenha, mesmo porque, né, você tem um jogador fabuloso como o Cristiano Ronaldo, que vem fazendo uma diferença desgraçada nesse time aí. Uhum. Então, eu coloco Portugal nas oitavas. E vai ganhando então, assim, corpo, né? Pra mim, tem Portugal e Espanha daquele lado, tem lá a França que vai chegar também. A Alemanha, pra mim, por mais que tenha dificuldade, eu acho que chega. Entendeu? Você tem o Brasil que, pra mim, vai chegar também. Bélgica você tem vai as principais. Chegar. Acho que Inglaterra chega, Bélgica. E desses aí você tem que começar a verificar aí quem a partir das oitavas, aí né? Quem fizer a melhor competição dessa segunda fase pra lá, é que vai ter chance. Mas eu acho que não tem nenhuma seleção, Marcão, que você fala assim, nossa, essa aí é a que vai ganhar. Não existe, hoje não dá. Mas não. Fora é a Argentina, né? Vocês estavam falando do Irã aí, cara, é bom lembrar que o Irã jogou aí com a Espanha, aí foi só 1-0 pra Espanha, cara. Foi só 1-0. E o próximo confronto aí vai decidir vaga, porque é Irã e Portugal. Então, Marcão, mas... gol de chupeta do Diego lá. Mas Marcão, é porque é o que eu venho falar de novo, são duas competições em uma. Essa primeira competição, ela é complicada. Então, assim, Espanha sabe que precisava ganhar esse jogo de todo jeito, porque senão poderia ficar fora da Copa. E ela ganhou e tá dentro da Copa. Ela já tá classificada, eu acho. Não, tá com 4 pontos também. Ela já foi. Tá, Portugal e Espanha estão com 4 pontos. Mesmo que ela perca, os dois se matam. Portugal e Irã se matam. Sim. Fora é Argentina. Argentina. Portugal e Irã. O Portugal tem 4 e Irã tem 3. Isso. Irã. Mas depende do saldo. Irã ganhando, Portugal fica. E a Irã fica com 4 se empatar. E depende do saldo com a Espanha se ela perder de muito. Ah, mas não vai perder, né? Não, vocês acham totalmente que o problema é perder. O problema é perder de muito, né? Mas tem tudo pra classificar. Ela tem a mais chance de classificação. E é o melhor time também. A Espanha pega Marrocos, que é mais simples. Sim. Ela vai ganhar. Em tese mais simples. Sim. Mas Marrocos jogou muito bem contra Portugal, hein? O resultado não foi o resultado justo, não. É que ele perdeu os dois jogos. Jogou muito bem contra Portugal. Ela jogou bem contra Irã e jogou bem contra Portugal, mas perdeu os dois. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Mesmo porque, Benedetti, se os caras dobrar a marcação em cima do Cristiano Ronaldo, vai me desculpar, velho, mas vai jogar Irã e Portugal, pra mim é 2 Irã, velho. Você tira o Cristiano Ronaldo de Portugal, é 2 Irã. Portugal joga pelo empate, certo? Sim. Joga pelo empate. Empate é de Portugal. que você sabe, também, né, cara? Você nunca sabe quando o nego vai lá, aos 30 do segundo tempo, acha um gol. É. Como diz o FG, a bola vadia. É. Mas é que tá, ó. Você pega, por exemplo... E vai jogar pela bola vadia, né? É uma opinião, né? A Espanha deve se classificar em primeiro. Deve ganhar de Marrocos e ganha. E aí, ó, eu acho que Portugal sai em segundo. E se sair em segundo, vai pegar, eu acho que a Rússia. A Rússia tá do outro lado em primeiro. Time isso, da casa. Isso, duas vitórias. Ou Uruguai. Mas a Rússia é grande surpresa, né, Domênico? Você imagina, Uruguai e... Agora é Uruguai e Rússia, o próximo jogo. Então, Sombra, quem ganhar fica em primeiro. Fica a Rússia primeiro. Tem mais salto, e se empatar, né? A Rússia fica em primeiro. Gente, então, aí vamos supor que fica Rússia e Portugal, é jogo. Domênico, é jogo aberto. E a Alemanha se classificar em segundo, e a Espanha se classificar em segundo, que é possível, eles vêm tudo pro lado do Brasil e deixa a Bélgica sozinha do outro lado. Agora, você imagina, Espanha e Uruguai não dá um jogaço? Agora, olha que situação que não é impossível, cara. Se Portugal se classificar em primeiro e a Rússia em segundo, do A... Portugal e Rússia. Portugal e Rússia. Espanha e Uruguai. Não, dá uma olhada. Croácia em primeiro e Dinamarca em segundo. Croácia e Dinamarca. México em primeiro e Suíça em segundo. México e Suíça. E Senegal em primeiro e Bélgica em segundo. Senegal e Bélgica. De um lado, ia uma seleção pequena para a final da Copa. Ah, fica tudo pequeno do lado? Mas a Bélgica não fica em segundo. É por isso que eu acho também. Né? Mas pode, se, por cruzamento, ainda pode dar do lado de lá, inevitavelmente, uma seleção pequena, média, mesmo, no final da Copa, mas cara. Mesmo que seja Bélgica, só ela do outro lado, vai chegar, sim, cara. Sim, é. Mas ela tem que sair em segundo. A tendência... Não, em primeiro. Se ela ficar em primeiro e os outros a Espanha ficarem... e a Alemanha ficar em segundo, a Bélgica fica sozinha. Mas se o Brasil sair em primeiro? Também, fica desse lado aqui e pega um... Só se o Brasil ficar em segundo, aí só vai se o Brasil vai pro lado de lá. Aí seria bom. Alex! Diz aí. Quer falar mais uma coisa aí da Copa? Palpite, Brasil e Sérvia. Ah, cara, acho que vai ser esse joguinho mascado aí que foi igual os outros times aí. A Sérvia se defendendo o tempo todo, o Brasil indo pra cima, o Neymar caindo umas 3 vezes. Mas acho que vai ser uns 3-0 isso daí. Acho que vai estar um pouco mais concentrado já pensando na próxima fase. Agora a Sérvia precisa jogar pela vitória. Vai sair, vai se abrir, né? Em tese, vai ser um jogo, em tese, taticamente, mais interessante pro Brasil. Sim. E vai encontrar um adversário, em tese, menos retrancado. Mais aberto, né? É mais aberto. Estratégia. Eles vão ficar segurando, tentando uma bola, né? Cair nessa questão que o Brasil não consegue fazer gol com esses times mais fechados e acaba perdendo a cabeça, às vezes, um pouco, tentar jogar por uma bola. Ou se eles vão mesmo pra cima. É. Mas eu acho difícil pra jogar de igual pra igual. Você manteria as alterações que o Tite fez? Cara, eu gosto mais com um time mais agressivo, né? Com a alteração que ele fez e terminou o jogo. Né? Jogando Gabriel Jesus e Firmino, inclusive. Eu acho que tem potencial pra isso. Eu vou dizer pra vocês, se eu sou o treinador de Sérvia, se eu sou o treinador de Sérvia, eu fico segurando, cozinhando o galo. Claro, e aí, quando der abro, não. 25 de segundo tempo. Porque eu sei que o Brasil tem dificuldade em jogar por uma bola. E quando der os 30, 30 e pouco, não deu, aí eu me lanço com tudo pra frente. Mas, Domênico, tem que pensar... Você pode tentar uma estratégia dessa pra dar certo. Tem que pensar em quem tá pendurado pras oitavas também, né? Tem o Felipe Coutinho... Não, zero nas quartas. É. Até então, as quartas você pode ser punido. Então acontece, se o Brasil de repente... Com certeza, o Neymar vai três cartões amarelos? Dois. Segundo cartão já tá fora do terceiro jogo. Então o que acontece? Se o Brasil vai jogar com a Sérvia e de repente perde... Mas oitavo, por que não? Pode perder. Neymar por reclamação, que é natural. Vai perder. O Casemiro, que é o volante, fazer uma falta mais grave, receber o cartão. Você lembra? Complicado. É o Neymar, o Casemiro e o Felipe Coutinho. Casemiro, Neymar e Felipe Coutinho. Perder Neymar e Felipe Coutinho e o Casemiro juntos, nossa. Agora, os dois jogos vão acontecer ao mesmo tempo. Sim. É. Tá certo? Quarta-feira, às 3 horas da tarde. Exato. Vocês acham impossível? Eu acho difícil, mas a Costa Rica chega e faz 1-0. Para a Sérvia é ótimo empate. Claro. Ele vai ficar de olho no outro lado. Claro. É. Mas é arriscado, né, Sombra? Você é perigoso. Pode tomar o gol de empate lá e você ficar com menos tempo para correr atrás da vitória. Se bem que a Suíça tem 3, mas se ela toma 1, ela fica com 4. Não, 3 gols pró. Ah, tá. É o gol pró e é o fator determinante, não é não? É o saldo primeiro. É o saldo. Saldo é primeiro. O saldo é 1. Saldo. Saldo é 1. Aí se a Sérvia... A Sérvia tem 0. Só que se a Costa Rica faz 1, a Suíça também fica com 0. Aí fica tudo empatado. Cara. Mas aí vai pra gol pró. Quem fez gol? A Sérvia aí fez gol 2. Pró, a Suíça tem 3. E a Sérvia tem 2. É. Aí é passa ainda a Suíça. É isso aí. A Rússia tá deitando e rolando, né? Tá muito na mão da Suíça, né? E do Brasil isso aí. Saldo, né? Tá muito na mão. E a própria imprensa russa não acreditava nisso. Porra, tinha se ela ia passar pra segunda. Os caras não ganhavam, sei lá quanto jogos. Os caras estão deitando e rolando. Ó, em saldo, Alex, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Você vai querer ir no camarote móvel? Vou querer. Quero ir no camarote VIP aí do estádio 97. Não, mas ele é VIP, mas ele é móvel. É móvel, isso aí. Legal, olha, 3 da tarde, jogo do Brasil. Pode chegar a 2 horas, pode chegar antes. Já vai comendo aquela pipoca ioki legal, fazendo aquela massagem. Tem umas massagistas lá, com uma cadeira de bom, de Adriana. Massagem. Adriana? Muito bom, Adriana. Tem mais uma lá também. Eu esqueci o nome dela. Mas é legal, olha, comida, bebida, tem umas geladas conforto lá. Total, gelada. Olha, legal pra caramba. Café. Imagino. Olha, vou café botar lá tem que ter, o elixir da tá vida. Bom? Café, velhinho. Café. Café, porra, café, se não tiver, cerveja, não tem cerveja, como. Cerveja, velhinho, cerveja. Então tá bom, Alex. Um abraço pra você, cara. Valeu, senhores. Um abraço. Valeu. Vamos lá. Segundo ouvinte do Momento Sem Parar aqui no Estádio 97. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar sua vida. No seu tempo. Toca, Manco. A Manco. Alô. Olá. Alô. Alô. Quem fala? Renato. Renato. Renato do quê? É o Preguiça, Domênico. Ah, de novo Preguiça? Quem é Preguiça? Preguiça ligou ontem, velho. Bora, ligou. Nossa. Preguiça ligou ontem. Dormiu ele com a gente. Ele quer no camarote. É. Aí de novo, vou, né? Hein, amigo? Pode. Nome completo, Preguiça. Renato José de Oliveira. Você já foi na outra, né? No primeiro, vai agora... Não, no primeiro não. Acho que ele não foi. Não fui, não podia, Domênico. A mulher dele não deixou. Trabalhando hoje. Mas era pra você ter ido hoje? Que era pra mim ter ido hoje no camarote. Não, mas então ele não podia. Nome, não foi? Lista negra violenta. Ele participou ontem. Não tem o nome, não. Ele falou que não ia. Ele falou que ia trabalhar. Ele avisou. Ah, se avisou. Você escapou, hein, Preguiça? Você tem coração peludo. Olha, já tinha um monte de já tinha um monte de fuzil aqui apontado você, velho. Domênico não perdoa. Mas já tinha detonado você, velho. Você já ia cair do galho, já. É, mas você é muito malvado. Não, mas eu sou mesmo. Ué, tá tirando de quem queria isso, tá bom? É? Ué, não pode? É. Eu sou amigo de todos, mas como existe a possibilidade... Você já ia tomar uns arribite, velho. É, mas como ele não foi, ele tem direito. Não tá certo, meu velho. Bom, já tem todos os dados aí, né? Tá fresco, né? Fala da seleção, vai. E aí, Preguiça, você achou uma preguiça o jogo hoje ou como é que foi? Rapaz, eu dei o resultado ontem aí. Vocês perguntaram, eu falei 2-0 no sufoco. Ah, é verdade. Se puxar isso, vai ver que eu falei 2-0. Foi o que eu chutei no bolão também. E você foi muito bem, porque era um resultado, assim, uma vitória 2-0 altamente improvável, né? Sim, pela altura do campeonato. E o sufoco? O sufoco era difícil, né? E o quanto tira de peso das costas dos jogadores essa vitória pro próximo jogo aí, Renatão? Muito, né, meu? Você viu aquela hora que o Neymar já tava dando xilique, dando murro na bola? Mas ele correu um risco ali, hein? A hora que ele atirou a bola no gramado, com aquela violência toda, e foi pra cima do árbitro lá, falando aquele monte de palavrão, e sendo focalizado pro mundo todo, porra... Comigo ia pra fora. Ah, eu expulsava assim, por muito menos expulsava o cara. Ah, é? E o Noé, você viu aquele Noé. Último, esse, desculpa. Imagina, não esquenta com mota não, pode perguntar. Não. Então, o último lance, teve um lance de rugby nesse Suíça e... Ah, teve. Nossa, né? O cara deu falta do atacante ainda. É o que nós estamos comentando aqui, né, da questão da interpretação. Isso vai continuar. É, eu concordo com você, também achei estranho, é o que diz a regra, né? A decisão final é do árbitro de campo. Achei um absurdo também. Tinha um cara que tava de costa pra bola, agarrando o centroavante. Verdade. Não tava nem olhando pra bola. Não, mó sanduíche, velho. Verdade. Tem razão. Um de frente e outro... O cara não tinha pra onde sair, cara. Ali foi ridículo aquilo ali, meu. Não, às vezes a gente critica aqui o nível da arbitragem brasileira, mas árbitro ruim tem tudo que é lugar do mundo. Fala aí, Renatão. É mesmo, cara. Meu Deus. Mas tem bom também, né? Ah, tem, mas... Esse cara que apitou o jogo do Brasil, só o Neymar que... Reclamou, né? Você tem 4 caras top hoje na Copa, né? Cristiano Ronaldo, você tem o Messi, você tem Neymar e o Salah também. Sim. É top. Vocês viram algum jogo desses jogadores, tirando o Neymar, tem alguma atitude perto, próxima do que o Neymar faz? Não. Então, pronto. Você acha o Neymar muito mimado, Loebling? O Ronaldo mesmo, de vez em quando, pedindo um VAR lá, né? É verdade. Você não chegou a apitar jogo do Neymar, não, né, Loebling? Não, não cheguei. Não. Mas, tive, mas trabalhei no Santos na época que ele tava lá. Ô, Loebling, me diz uma coisa. Quais os jogadores mais mala que você apitou, assim, cara? Cara, o que é muito meu amigo hoje, mas a gente tinha uma dificuldade enorme, era o Ronaldo Giovanelli. Ele era chato e eu também sou, ou era, né? Então, dentro de campo, a gente brigava muito. Ah. Eu tava começando a carreira, ele já era o Ronaldo. E aí, qualquer coisa, ele olhava pra mim e falava baixinho assim, você não apita nada. Sério? E aí, um dia eu falei assim pra ele, eu não vou sossegar enquanto não expulsar você 4 vezes. E aí, nossa, minha mãe corintiana fanática. E eu fui apitar um Palmeiras. Corinthians de quem? Não lembro quem foi. Eu expulsei o Ronaldo. Minha mãe ficou sem falar comigo 3 dias. Você saiu de casa falando que você ia expulsar o Ronaldo, cara. Aí, depois expulsei ele uma vez na Portuguesa, uma vez na Inter de Limeira, acho, e a última no Fluminense. Você cumpriu a promessa? E aí eu tava no aeroporto lá de Belém do Pará, o voo era Belém, São Paulo, Rio, é. E o Fluminense estava nesse voo. Aí eu tava tomando café, chega um cara por trás de mim, assim, cutuca e fala assim, tamo kits? Aí a gente ficou super amigo, até hoje, adoro o Ronaldo, a mãe dele é amiga da minha mãe, é um cara sensacional. Mas tem jogadores, tem razão, que dificulta muito a arbitragem. E árbitro lê jornal, árbitro fuça a internet, árbitro ouve estágio 97, entendeu? Ah, é? Então é lógico. Então se o cara fala um negócio é fora do contexto, coisa parecida, é evidente que ele vai pagar por isso na frente. Você chegou a apitar jogos do Luiz Fabiano? Apitei, dei. Era um jogador difícil, mas também o jogador sabe com quem, até onde vai o árbitro. Ele aprende isso daí. Então, o jogador pessoal tinha muito problema com o Evair, muito problema. O Evair é um jogador chato dentro de campo. Ele reclamava de tudo. Era assim no Palmeiras, era assim no São Paulo, depois foi com o Goiás. Era difícil, mas dentro do limite. Aí no último jogo do Parque Antártica, né, que eu apitei a preliminar, de Palmeiras e Boca, que era Palmeiras contra Palmeiras. E quis o destino, quando acabou o jogo, o Evair vinha, quando eu olhei, estava do meu lado. Eu e ele só. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim, nós estamos ficando velhos para isso, né? E aí dá um abraço, faz parte. Agora, é evidente que o árbitro acompanha. Então o Neymar, ele tá marcado. A verdade é essa, está marcado. O árbitro já entra em campo com uma predisposição quando ele pega jogador chato, Loebling? Não, mas é mais fácil para você agir. Entendeu? Então assim, hoje, por exemplo... Cara da brecha. É lógico, Felipe Melo. A minha mãe, se fosse árbitro, expulsava facilmente Felipe Melo. É fácil. Quer dizer, difícil não, expulsar o Kaká. Foi sempre muito lembrada, né? Pela torcida, lógico. Né? E ela mesmo me xingava. A minha mãe me xingava, cara. Você acredita nisso? A minha mãe me xingava. Meu pai era palmeirense, minha mãe corintiana. Cadê o capitão Palmeiras e Corinthians? Alguém não falava comigo uma semana. É negócio de louco. Agora, alguém ia ficar sem falar com você. Como é que eu vou expulsar ou expulsaria um jogador? Capitei N jogos dele, que nem o Kaká. Que nem o Caio Ribeiro. É porque se você expulsasse o Kaká, você ia pro inferno. É. Mas não tem como. É outro tipo de atleta, de formação. É diferente. E você já ficava esperando o Luiz Fabiano fazer alguma loucura? Não, mas quando ele fazia, ficava fácil pro árbitro. Então, sim, assim, facilita. Numa dúvida, você já vai contra ele. Cara, eu gosto muito de algumas atitudes, algumas, tá? Dentro de campo do Felipe Melo, mas abomino outras. Então, para mim, poder apitar o jogo do Felipe Melo, ia ser fácil, muito fácil. O Marcão, o goleiro. Marcão, você podia falar, meu, o Marcão era 10, a gente brincava ali no campo, tirava sal o jogo inteiro. O Marcão falava assim, escanteio, Marcão. Loebling, como esse cara é ruim. Cara, você é um cara que batia papo, dava risada. É sério, dava risada. Ele uma falou vez, ruim do zagueiro dele. Do atacante também. Ah, também. Um jogo de Libertadores, Sombra. Sem brincadeira, Libertadores. Ele falou assim pra mim, cara, vem se apitar, dá vontade. Vamos trocar. Tirou uma luva, me deu uma luva. Falei, pega o apito. Mas Libertadores. Quer dizer, dá pra levar na boa. Agora, tem jogador que entra. Eu vi também uma vez, o Rogério Seixas tinha problema sério com o Wilson Souza Mendonça, né? É. O Rogério foi dar mão. O Wilson tinha problema com ele. O Rogério foi dar mão pra ele e não deu a mão pro Wilson. Pra que isso? Nossa. Quer dizer, pra que criar uma antipatia antes de começar o jogo? Porque o jogador comenta, o dirigente comenta. Quem vai apitar o jogo? Alô, Ebner, cuidado que ele é linha dura. Mas é pior falar assim, ó, cuidado que é uma mala, que é vingativo, ou que é desonesto. Tá certo. Ouviu aí, preguiça, que time que você torce, preguiça? É Corinthians. Ah, Fagner. Não. Você ficou feliz com a atuação do Fagner hoje? Ah, jogou bem, né? A gente tenta assim, imaginar um lateral direito assim, pra posição e acho que tá tudo no mesmo nível dele, né? Tá certo. É isso acho aí, que também preguiça. Foi bom pro Fagner pelo lado direito. Nivelado, né? A questão de ter entrado o Douglas Costa, né? Sim. Também. Ajudou, né? É, ajudou, porque é, o William tava meio... Ajudou pra caramba. Não, não tava funcionando o lado, o lado direito. O Eblin quer contestar alguma coisa. Não, eu acho que a convocação foi errada. Eu jamais levaria o Fagner, levaria o Rafinha. Dizer, mesmo tendo feito um ano, mas eu acho que o Rafinha é muito mais jogador que o Fagner. Não, não, na ausência do Rafinha. É, mas então, eu digo assim, a convocação para mim foi equivocada. Como não levaria o Tyson. Sim. Não, sim. O Tyson não dá para ser. Pode... É. Eu, desculpe, eu não acompanhei. Eu li. O Rafinha é reserva no Bayern. É, né? Ele caiu um pouco esse ano, mas ainda é um jogador que para mim joga muito mais que o Fagner, que voltava de uma contusão séria, de um tempo afastado. Não sei se vale a pena no lugar do Militão. Talvez. Tá de brincadeira. O Palmeiras sondou, mas ele respondeu que quer continuar na Europa. Nossa, o Mano foi embora, mas foi falar. Mas olha, eu gostaria de continuar na Europa. É lógico, qualquer um, né? Ninguém quer voltar. Ainda mais aquele lugar pouco civilizado chamado Alemanha. Tem uma história correndo aí que o Palmeiras teria acertado verbalmente com o Miranda. E o Miranda disse que se ele recebeu uma proposta para ficar na Europa, ele prefere ficar na Europa. Aí você tem razão, qualquer um. Não, não porque por demérito ao clube, mas pela situação do país hoje, com os problemas que tem, né? Ele, qual jogador top hoje aceitaria jogar na Bolívia, na Venezuela? Nossa. Com a situação que está de violência, de emprego. Dizer que o Palmeiras é a menina feia da balada. Se eu chegar na Bolívia e não pegar, eu vou chegar ali na feia e pego. Tá vendo? Nossa, é isso que você quis dizer, Loebre. É, mas pelo menos é a única daqui do Brasil, porque se for São Paulo... Desculpa, essa menina que vocês querem pegar, nós pegamos ela quando ela era menininha. É verdade, Era novinha. Mas liberaram porque foi menininha. Essa aí nós olhamos. Já dispensamos. Nossa, já usamos e dispensamos. Ah, mas ainda é um bom jogador, acho que acima da nossa média aqui. Mas eu acho que o São Paulo nem ia pra seleção. Calma, Domênio, falar de venda com a gente não começou dá. Começou aí. Domênio, falar de venda com a gente até é humilhação. Eu acho que o Miranda... Humilhação o quê, ô trouxa? O Miranda... O Miranda... São Paulo que melhor. Para de provocar, amor. Melhor pra caramba. Nossa. Tá ganhando tudo os últimos anos. Não, mas tá falando de venda de jogador, de dispensa. Sem o jogo, sem falatório. Mas o Miranda vem fazendo partidas seguras. Eu acho assim, eu prefiro jogador. Eu não gosto que nem o cachorro doido lá, que era o Davi Luiz, que larga tudo. O Brasil tomou 7, o pessoal critica. Mas o Davi Luiz ia embora. Metido a Luiz Pereira. Exatamente. Então, eu gosto de jogador mais tranquilo. Mas também, às vezes, acho que o Miranda é um pouco... era meio assim, né? O Miranda é meio peladelo também, né? Mas o Miranda é um pouco tímido. Eu gosto de um cara que fale um pouco mais, um cara que berre um pouco mais. Eu acho que o Thiago e o Miranda... Mais xerifão, né? Eles são os caras muito... Nossa, o Rodrigo Caio fala bastante. Muito mauricinho, pra sabe? Dentro, né? No sentido, eu acho que uma Copa do Mundo, um jogo mais pegado, tem que ter um cara ali mais... Agora, se passar, eu acho que assim, os jogos que vão definir a atuação de um cara que nem o Miranda, o nível dele, vai ser assim, se o Brasil chega em oitavas e quartas e faz grandes partidas. Sem dúvida. Aí é certeza que vai pintar a proposta europeia. Eu também acho, concordo com você. Tem quantos anos já, ou sobra? Não, acho que 33. Se eu não me engano, 33, você pode confiar. Vou ver aqui, ó. Porque a Copa, o Sombra fez, pode fazer bem e mal, né? Quer dizer, o São Paulo tem um acordo com o Cueva para a primeira proposta pós-Copa ele sair. Agora, eu te pergunto, que tipo de proposta que vai chegar agora? Pelo jogo que fez. Então, será que vai chegar alguma coisa? E por falar nisso, 33? E falar nisso, São Paulo acertou a contratação de um equatoriano, né? Eu tava vendo agora. É um atacante equatoriano chamado João Rojas. João Rojas. Ele estava atuando no Talleres da Argentina. De Córdoba. É um jogador que pertence ao Cruz Azul do México. Jogador de 29 anos. Que atua pelas pontas. Mas esse Talleres é de prata ou é aquelas coisas? Olha, como ele vem pro São Paulo, é porque lá deve ser de plástico, agora sem Talleres de prata. Boa, já é o substituto aí pro Marcos Guilherme. Agora, pena que não dá pra fazer aquela dupla mais, né, Marcão? Porque ele ia fazer uma boa dupla, do Talleres, o cara que veio do Talleres com o prato, né? Olha aí, sensacional, hein? Talleres e prato, né? Foi bem. O carneiro ainda que tá lá. Pra comer o carneiro. Não, mas aí se ficasse o Talleres e o Prato, ainda tinha que trazer aquele atacante da Argentina também, o Mesa. Sensacional. Só faltava o Pires. E não tinha o porra do caralho lá? Que o Milton Caraglio. Caralho. Tá certo, preguiça. Então dessa vez você vai no camarote móvel? Vou, se Deus quiser. Não, peraí. Não. Se Deus quiser, não, amigão. Olha, você vai ter que estar lá com ou sem Deus querer. Olha, deixa eu... Como é que eu vou? Você vai ficar que nem o RG lá, sem carro. O RG foi, ué. Vai espírito. Vai espírito. Não, eu não. Foi o do Leber. Eu? Preguiça. Então, olha. A gente faz uma mesa branca pra você. Camarote móvel. Aí. Quarta-feira, tá bom? Teu nome tá na lista. Esperamos você lá, tá bom? Sim mesmo. Deixa eu fazer o merchan. Merchan. Faça. Faz o merchan aí. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhei um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's. Ontem, aliás, eu comi um belo cheddar McMelt. Bom demais. O maior material de construções da América Latina. Não, o Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Isso, vai concorrer agora, ainda hoje, a um kit de ferramentas da Obra Max. No macro eu posso sim. Comprar sim. Comprar sim. E? Com crédito e... Não, e pagar com qualquer cartão de... E pagar com qualquer cartão de crédito. Rapaz, mas olha, por isso que você chama preguiça, né? Caramba, velho. Ah, que preguiça, hein? Que coisa, hein, velho? É merchan preguiça, hein? Você não vai chegar lá assim. Não, ainda? Capaz. Não. Oh, você quer botar a lógica do estádio? Ah, preguiça. Tchau, preguiça. Tchau, preguiça. Valeu. Valeu. Vai, trouxa. Olha, anota que ele não... Olha, ele não... Você vai ver que ele não vai. Será que ele vai chegar? Não, ele vai. Será que ele vai chegar? Ele vai. Ele só vai chegar depois do programa. Vai chegar depois da Copa, é. Ele vai chegar depois da Copa. Sensacional. Pô. Então, é lista negra. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento. É lista negra. Se não for... Não conversa, não. Só vai justificar lá se aparecer com atestado de óbito. Senão, nunca mais liga no programa. Atenção, vamos lá. Terceiro ouvinte do momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, viaje, estacione, abasteça. E curta a vida sem parar, sua vida no seu tempo. Amanco! Amanco! Amanco! Alô! Alô! Alô! Quem fala? É o Simeão, Dudu. Simeão? Simeão. Simeão. José Simeão do quê? Do Carmo Filho. Ah, quantos anos, hein, José Simeão? 4.7. RG... 4.7. É, mas hoje, até os 45 minutos do segundo tempo, eu não vi ninguém Carmo lá, não, velho. Ah, mas é sensacional! Todo mundo nervoso naquela porra lá. Tava. Que bom, Marcão. Diga, Vieira. E se eu me engano, eu acho que o próximo jogo é contra a Sérvia. Corinthians então é Simão! Quinta vez no ar, tá bom, Simão. Né, Simão? Vamos lá, tem outra coisa que precisa providenciar lá, viu, Marcão? Diga, RG. Aquele banheiro químico tem que ter zíper, velho. Por quê? Porque o Vieira entrou e pra tirar ele de lá de dentro. O chefe da Benedete, ele tem um problema. O bicho é grande, ele entrou não, ali. Você não vai contar isso. Não, foi complicado. Ele interditou. Ele conseguiu interditar, ele entrou no masculino, interditou o masculino e o feminino do lado. Não pode colocar um do lado do outro ali. Nossa, mãe. Você tem que ver, é o chefe Benedetto, ele tem uma busanfa tão grande. Não, né? Você não sabe. Não, e as pelancas caem na água do banheiro químico. Se o chefe Benedetto, porventura, soltar um pum... É um alien. Meu amigo, aquele banheiro químico vai parar na Rússia. Eles vão jogar fora. Esse negócio do efeito estufa. Eles vão jogar fora depois que o chefe. O efeito estufa foi criado. Depois, agora, o chefe Benedetti. Agora, eu pensava que ele era uma besta, mas ele é muito inteligente. Olha como ele faz. Ele abre a porta do banheiro e entra de ré. Ah, ele entra de ré. Porque ele não consegue virar lá dentro. Ele não consegue. Então ele já. Vocês estão loucos. Ele tira a calça do parque. Como é que ele se limpa? Você não consegue se limpar. Você não vai sacanear o chefe, não. Ele sai sujo. Os dois fazem isso. Segue o jogo. Sem falatório. Mas a estratégia é sua, Vieira. A diferença é que o chefe Benedetti, ele fez uns furos dos lados, ele veste o banheiro que ele bota por cima. Mas o chefe Benedetti, ele não se limpa. Não. É muito pouco. Você viu o cheiro que tava hoje? Nossa, o cheiro tava demais. É hora da janta, você tá louco. Muito bem. A mulher dele limpa ele com VAP. Olha. Virado na parede. Ele chega em casa e estaciona na garagem. É o famoso banho do rock. Sabe o banho do rock? Ela abre a porta. Você, Mota, você reclama que as pessoas fazem bullying com você. Eu não posso fazer agora, com os outros. Não, quem reclama não pode. Quem reclama não pode. Pô, mas já fazem comigo, então vamos chutar o balde, velho. Ah, para. Essa hora ele tá chegando mais cedo hoje. porque vai acabar a água. Então ela falou, vem cedo, amor, porque pra lavar vai dar trabalho. Vai ser embaçado. E lava por baixo, sabe? Ela tem que nem aqueles... Simeão! É, imagina o cara no restaurante dele agora olhando ele. Mas olha, eu não entendo o Vieira zoando muito também. Cara, eu também não. É, mas eu sou gordo. O chefe não pode mais falar que é gordo. Ele é amorfo. É, amor. Ô, Simeão, que time você torce, Simeão? Corinthians. Ah, tá certo, corintiano. E aí, cara, muito, você ficou muito, como diz o RG, muito carmo ou nervoso hoje? Ah, cara, eu falo pra você a verdade, meu. Essa seleção aí, sei lá, cara, eu acho que não passa das oitavas, não. Mano. Cara, é. Nossa, mas você é conhece. Meu, nossa, esse é do Lip Hard, também. Hein? Isso aqui, lá, vida. Ó, vida. Ó, céu. Mas o Leblon ainda vem animado. Falando, não vai passar, não. Tá achando estranho. Joga lá, o outro. Ah, não vem, não. Agora você. Você tá sem fé mesmo, mano? Você desanimou geral, hein? Bora, cara. Então é o seguinte, cara. Qualquer outro dia os caras tão chorando. É o zagueiro chorando, atacante chorando. boa. É aquela história, né? Ele deu aquela soltada. Ele fez o gol e tal. Ó. Apesar que eu acho que ele fez um pouco de teatrinho. Imagina, ali. Ele tava na linha de fundo e foi chorando. No meio de campo, de frente pra TV, foi sem querer. Acho que ele fez um teatrinho, ele exagerou ali. Podia chorar no vestiário, né? Eu vi aqui uma informação, foi repassada pelo nosso ouvinte aqui com a hashtag Estádio97 na Copa, do jornalista Fernando Nardini. Ele é narrador na ESPN, não é? O Fernando Nardini? Nardini, não sei. Bem, eu sei que ele é da ESPN. É, bom, o ouvinte lá tá falando que sim, confirmando. Sim, exato. E o Fernando Nardini postou no Twitter dele o seguinte: informação de dentro da sala da imprensa em Sochi. Houve comemoração de gente de todos os cantos do mundo no momento da anulação do pênalti. É a imagem que Neymar criou e não faz a menor questão de mudar. Você acredita, você que conhece esse mundo dos bastidores, etc e tal, Loebli, que possa ter havido uma comemoração pela anulação daquele pênalti? Acredito sim, porque a Europa não admite esse tipo de coisa. Né? Aqui nós estamos acostumados a levar vantagem, o jeitinho. A Europa não admite simulação, ela não admite a provocação. Gosta, né? Eu não duvido, não. Eu tenho certeza que muita gente comemorou sim, porque para o futebol, sinceramente, isso é bom. Uma atitude que passaria batida aqui no Brasil pelo Neymar e que lá não passou, e os caras, porra, ficaram muito putos, foi aquele lance em que ele estende a mão pro jogador caído, aí o jogador vai estender e ele recolhe a mão. Bem lembrado. E o cara ficou no vazio. Isso aí ficou mal. Esse tipo de brincadeira lá, os caras não admitiram. O próprio post que ele colocou hoje, depois do jogo, logo depois da partida... falando que ele chorou de alegria, blá, blá, blá, mas tem uma parte lá que ele coloca uma frase que é uma cutucada. Quer dizer, não dá para ser bate e assopra. Ou você dá uma não dá de humilde, ser humilde, ou você ou assume não, quem você é. Quer dizer, eu não sou... Repito, eu acho estranho... Tem a personalidade, né? Eu sou assim, não, eu acho que não dá para comparar com o choro do Thiago, tá? São duas situações sim, distintas, sim, né? Sim, um era uma disputa em pênalti. Lógico. É lógico, cada um é cada um, cada ser humano é ser humano. Agora, eu acho que quem vai desabar quando o jogo termina, ele desaba onde ele estiver. Se estiver na linha de fundo, eu tô na linha de fundo. Ou segura e vai pro vestiário. Eu não entendo, você vai até o meio de campo e, por coincidência, desaba de frente para todas as câmeras do mundo. Eu não gosto desse tipo de coincidência. Então, o Neymar tá criando, em culpa só dele, né? Na Europa, uma imagem muito... E vai piorar muito mais se ele for pro Real Madrid. Eu concordo. E eu já falei e vou continuar defendendo essa tese. O Neymar, eu não admito que digam que ele é pipoca. Eu não aceito isso. Ele não é pipoca. Ele sabe jogar, ele joga muito. Ele é o cara que bota a bola embaixo do braço e desequilibra, sim. Agora, tem um detalhe muito importante. É que isso ele só vai aprender quando tiver, talvez, com 30 anos. Ele é o cara que leva a porra dos problemas. Tudo que ele passa fora de campo, ele leva pra dentro do campo. Eu defendo essa tese. Entendeu? Eu acho isso. E isso é ruim, cara. Então, quando ele... Aquelas atitudes que ele tem, ele sabe o que ele representa, ele sabe quanto ele vale, ele sabe o quanto ele pode provocar de situação e de reação, mas ele não poderia... Ele jamais levar para dentro de campo críticas... Ele jamais... Isso, e ele fica magoado, isso, né? Isso, isso acontecia no Santos. E eu dou um exemplo. Quando começou o problema dele de negociação para ir para o Barcelona, ele já demonstrava isso. Ele parou de jogar, ele ficava abatido. Fica abalado. E ele fica magoado, pior. Lá, e ele leva isso, fica com aquela mágoa, com raiva. E lá no Barcelona também, quando surgiu, e ele não esquece, quando ele surgiu não o problema de imposto com relação ao pai, com relação a ele. Cara, ele leva ele isso. Eu acho importante, né? Ele chegou ao ponto de quebrar ele leva isso pra dentro do campo. Eu acho importante. Hoje teve uma curiosidade, inclusive, que poucas pessoas falaram ou comentaram, mas que eu percebi. Mas você percebeu? Você teve esse dom. Parabéns. Não é dom. Vocês vão lembrar muito bem quando o Brasil vencia por 1-0. Isso já quando estava nos acréscimos e tal. Antes, talvez, de fazer o segundo gol. Não me lembro se foi quando estava 1-0. Acho que estava 1-0. Teve uma bola na linha de fundo, Marcão. Ele faz um... Ele pega aquele carrapicho. Dá a carretilha. Carretilha. Chapéu mexicano. Num jogo normal, se o Brasil está empatando, ele não faz. Não faria. Ele só faz esse tipo de coisa quando o Brasil está em vantagem. Mas aí você encara isso aí como menosprezo, Domênico? Não, ou de repente pra desestabilizar os caras que estavam batendo? Aquela é autorizada. Aquela, porque aquela é progressiva. Uhum. Né? Então tudo a FIFA bem, entende que ela é progressiva. Mas por que não faz isso no jogo? Não, acho, não, o que eu acho assim... Tem medo, tem receio. Tem muito receio que as pessoas acham que as críticas são ou por inveja do Neymar, ou seja, porque o pessoal quer pegar no pé do Neymar. Não é isso, pelo contrário. O futebol brasileiro, a seleção, precisa do Neymar. Então essa mudança comportamental... É, a inteligência emocional que ele não tem, pode nos deixar numa situação difícil. Eu achei que hoje pudesse ser expulso. Honestamente, que o Brasil às vezes tem medo. Tem o Brasil, os jogadores do Brasil, não sei se é o fato deles serem muito moleques, vamos dizer assim, pro futebol. Porque tem muito menino lá. O Gabriel tem o quê? 20 anos, 19? O Neymar mesmo, ele é um pouco mais tarimbado, mas é novo ainda. Mas é novo. O William, esses caras são tudo molecada, né? Eu não sei se eles têm medo de ir pra cima do adversário. Então, por exemplo, a jogada do Neymar, ele só fez porque tava ganhando. Por que não tenta fazer a mesma jogada? E várias vezes teve a oportunidade contra a Suíça, hein? Ele tá com a bola lá no coisa e fica ciscando com o pezinho pra cá e toca de lado. Cisca pra cá e toca de lado. Então, assim, tenta fazer o carapicho pra cima do cara. Vai pra cima em... Você não acha que o Tite não o cobra? Isso aí também atrapalha? Porque assim, eu vejo que o Neymar tem um salvo conduto. O jogador do brasileiro, Loeb, ele tem que ter a liberdade de fazer. O Brasil não pode jogar como a Europa, cara. Concordo com você. O Brasil não pode ficar esse negócio. Perdeu isso, né? Então, cara, o futebol brasileiro perdeu a essência do drible. Do elástico, né? Dá pra fazer aquela uma coisa diferente. Você percebe, os jogos, eles estão difíceis pro Brasil penetrar nessas defesas. Tanto de Suíça quanto hoje, né? Costa Rica. Porque os caras fazem uma linha... Repara, 5, 4 e tem um lá na frente. Se der pros caras chutar, chuta pro cara tentar pegar lá na frente. Eu acho que hoje... É 5 e 4. Pra você furar essa retranca... É. Exato. Falta o cara que faz o drible. Mas tem menos espaço. Porque quando você... Não, sim. Mas quando você dribla essa linha, você quebra a linha dos caras. Quebrou a linha, você tá perto do gol, cara. Mas o cara que vai quebrar essa linha, e no caso pode ser o Neymar... Tem que ter equilíbrio. Sim. Não pode a cada falta ele achar que tomou 5 tiros nas costas. Exato. Porque o árbitro também percebe assim. Senão fica aquela história de um lobo. Olha o lobo, a hora que ele toma uma porrada mesmo, o árbitro fala: já não sei mais se é a porrada ou se ele se jogou. E o adversário vai fazer o rodízio pra continuar batendo. É lógico. E agora com a implementação do VAR, esse tipo de jogada que o Neymar faz, de ficar querendo cavar falta, ficar querendo cavar pênalti toda hora, vai acontecer cada vez menos. Ah, com certeza. Mas ele tem que ter treinado pra isso. Sim, Meão. Oi? Sim, Meão. Um abraço pra você. Você vai querer ir no camarote móvel? Não, eu queria até falar uma coisa e me desculpar com vocês, rapaziada, que era pra mim no primeiro, mas... Teve um acidente na família, a pessoa foi internada e não teve como, cara. Eu senti sinceridade nas suas palavras. O Bá não sentiu, mas então, o Bá... Então traz o atestado médico. Na Bá... radiografia do que quebrou aí ou não? Caraca, velho, vocês estão... Primeiro, qual foi o acidente? Vamos ver a gravidade disso vai. Ou traz autópsia, não sei. Não, mesmo assim não dá não, que eu tenho que cuidar da pessoa, entendeu? Entendi. Então eu senti sinceridade. Eu não. Infelizmente, pra você, é que só eu senti sinceridade e todo o resto uma aqui... uma boa, né, você? Sim, fala, verdade. Já tinham me dito isso. Ô, Simeão, mas você vai poder ou não vai? Não, pode deixar lugar pro próximo aí. Boa. É sempre bom, Simeão, a verdade. Honesta. Bom, Simeão. Passa. Manda. Todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa. Obra Mateu, primeiro atacado de materiais de construção aberta a todos. Daqui a pouco tem o sorteio de um kit de ferramentas da Obra Max maravilhoso. Ganhei um desse, o pessoal aqui ganhou também. É muito legal. É, e no macro posso comprar sim, com qualquer cartão de crédito. E pagar com qualquer cartão de crédito. Beleza, a gente vai dar até o do Domênico pra você comprar, tá bom? Falou, meu amigo. Valeu, cara. Aí, rapaziada. Abraço. Abraço, velho. Boa. Esse foi o Simeão, terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. Aqui no Estádio 97, você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Dorflex. Boa! Dor de cabeça? Dorflex está com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular, é dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Estádio 97 também tem um oferecimento de Chevrolet, Dodô. É verdade, vocês sabem que eu adoro o meu trabalho, eu amo o que eu faço, né? Sim, mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu também comemoro a chegada das minhas férias, né? Que nem todo mundo faz isso, né, RG? Claro. Só que, olha, atenção, você que vai tirar férias, olha, antes de você pegar a estrada, é importante você se preparar e fazer a manutenção do seu carro. Nessas horas, por exemplo, a revisão de férias do serviço Chevrolet é tudo que você precisa. Sim. E não importa se você vai, de repente, pro campo, pra cidade, pra praia. É verdade. Pra você fazer bonito, sim, pra você viajar com toda a tranquilidade. Sim, sim. Presta atenção, hein? Tô prestando. Passe antes em uma concessionária Chevrolet. Além do melhor serviço e atendimento, RG e meus amigos, a Chevrolet tem uma condição especial pra você. Qual? Revisão. Com preço fixo de 10 mil quilômetros para Onix e Prisma em apenas 4 vezes de R$55, RG. Caraca. Só isso, viu? Só, meus amigos, a revisão Chevrolet não é nenhuma caixinha de surpresas. Boa. E você, meu amigo, só tem a ganhar, tá bom? Boa. Por tudo isso, a rede Chevrolet foi eleita pelo terceiro ano consecutivo o melhor serviço de São Paulo. Olha só, é uma goleada na concorrência, porra, hein? Deu um cacete em todo mundo. Então, olha, antes de viajar, faça a revisão de férias no serviço Chevrolet. Agende, acompanhe e comprove. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Consulte condições. É Chevrolet! Boa! Boa! Boa! E aí, ó, que convida você pro camarote móvel do Estádio 97. Para participar da mordomia, ligue aqui 3284-7097 durante o estádio e diga: eu quero ir no camarote móvel do Estádio 97. Na próxima partida, 15 ouvintes terão acesso ao camarote em pleno parque do Ibirapuera, junto da turma do Estádio 97, para viver as emoções de cada partida. E depois do jogo, você ainda fará o programa com a gente. Olha, e a semana que vem, como o jogo acaba lá perto das 5 horas da tarde, a gente já vai emendar o Estádio 97 na sequência. Você se manda pro Ibirapuera, vai fazer o programa com a gente, tá bom? Camarote móvel do Estádio 97, oferecimento de Ioki. Como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca Ioki, viva o seu futebol. Também o apoio da Arrisca .com.br, empresa de comunicação visual legal demais, meu, eles fazem uns trabalhos maravilhosos. Acessa lá, você precisa de comunicação visual para sua empresa, acessa arrisca.com.br. Boa. Mas agora, vamos aqui às mensagens com a hashtag Estádio 97 na Copa. Manda. No oferecimento do Macro, no Macro todo mundo pode comprar, sim, Macro, seu melhor parceiro. Deixa eu ver aqui, o Rodrigo... não, esse aqui já foi. Agora sim, atualizando. Deixa eu ver aqui. Ei, rapaz. Sumiu aqui. Vai, Lô. Vamos lá. Chamando aí. O Elvis Barbosa. O Brasil precisa de mais movimentação. Nesses dois primeiros jogos, o William cravou na direita e o Neymar criou raiz pela esquerda. Vocês concordam? Mas o William é a hora do Tite, né? O Neymar eu não sei, mas... No caso do William, não é nem 50% do jogador que é no Chelsea. Eu não concordo com relação ao Neymar, não. Acho que no primeiro jogo ele voltou bastante até para poder receber jogo. É demais, né? E eu acho que ele não ficou estático lá do lado esquerdo, não. Mas eu acho que o William, nesses dois jogos aí que ele jogou pelo Brasil, ele foi mal mesmo aí. Talvez no próximo jogo, o Douglas Costa, pela partida que fez hoje aí, já tome a vaga dele. É, o William sentiu. O Jefferson Pereira diz aqui: olá, amigos, vocês acham que a arbitragem está tendenciosa contra o Brasil? Hoje, até o árbitro provocou o Neymar? Ele pergunta. Não, aquela coisa do árbitro sorrir é uma tática da arbitragem também. Mostrar que ele tá calmo, que tá tranquilo no jogo. Jogadores, calma, gente. Assim, não tem a necessidade. Não tenta me enganar, né? Você não pode jogar gasolina numa fogueira. Você precisa apagar o incêndio. Tá certo. O Rodrigo Cabral. Cabral, descobriu o Brasil. Ipauçu. Oh. Interior de São Paulo. É, interior de São Paulo. Você conhece Ipauçu? Conhece. Conhece o Paulo? É, conhece. Eu conheço o do norte, leste, oeste. Conhece bem. Faz tempo que eu não vejo, mas Mota eu conheço mais. Motinha conhece, né? Do norte. O Cabral diz aqui, olha. Do Lô, eu gosto. Eu sou de Ipauçu, interior de São Paulo. Eu ouço o Estádio 97 pelo aplicativo da Energia. E queria agradecer vocês por não estarem falando tanto do Neymar, porque os dias que vocês falam, a internet cai toda hora. Boa. Essa foi boa demais. Neymar é bem bolada, bem bolada, bem bolada. Bem bolada. Tá certo. Coitado, Neymar. É, bem legal, né? Deixa eu ver aqui. Estádio 97 na Copa. Não, só mandou a hashtag o Marcelo Sudário. Ah, olha aqui, Marcelo Sudário. Estive no camarote hoje. Muito bom, parabéns pelo evento. O Domênico é maluco. É, maluco. Café, maluco. Porra, velhinho, café. Porra, café. Mas olha só, por que eu sou maluco? Não, porque você é porque maluco, se ele é o Santo Sudário, ele tem que falar isso mesmo. Ah, entendeu? Olha aqui, o perfil aqui, Ombudsman. Eu sou um dos mais tranquilos lá. Olha que tem um perfil aqui no Twitter. Eu vi. O Ombudsman Estádio 97. O que dizer da mãe do Loeblin, que eu mal conheço e já considero pacas? Porque é corintiana. Porque é corintiana. Mas é que ninguém é perfeito, o que vale é ter saúde. Eu sempre falo, será que é o que vale é ter saúde. O Luiz Felipe diz aqui, ó, agora mudou, hein, o ditado. É, hoje o pessoal vai beber até Neymar. Neymar. E o Neymar parece que se for campeão vai beber até ficar de pé. Eita. É o inverso, né? Ó, quem quer marcar um golaço na obra, usa Cimento CSN. Aliás, seja bem-vindo aí o Cimento CSN ao time de anunciantes do Estádio 97. É isso aí, quem quer marcar um golaço na obra, usa Cimento CSN, o cimento do saco roxo. Mais que forte, ele é fortaço. Com ele, a sua obra vira um obraço, uma paredinha vira um paredaço, uma estruturinha vira um estruturaço, um acabamentinho vira um acabamentaço. Cimento CSN tem qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamento. Acabamento não, acabamentaço, mas não confunda, peça Cimento CSN, o cimento do saco roxo. É usar e correr pro abraço. Cimento CSN, o cimento do saco roxo. Mais que forte, é fortaço! Boa! Estádio 97. Também no oferecimento de Yoki, como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca Yoki, viva o seu futebol. McDonald's, os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Prepara! E também no oferecimento de Dorflex. Dor de cabeça? Dorflex está com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa, garoto! Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Aliás, eu queria agradecer também o apoio da Truquevan. Que, é que produziu essa carreta móvel, carreta palco, camarote móvel, né? Eles fazem carretas palco para shows, camarim móvel. Produziu essa carreta móvel, carreta palco, camarote móvel, né? Eles fazem carretas palco para shows, camarim móvel, muito mais. Acesse truquevan.com.br. Você vai conhecer as soluções sobre rodas da maior fabricante de unidades móveis do Brasil. Boa. Truquevan, juntos somos ilimitados. Loeblin, um prazer te receber. Volte mais vezes. Prazer sempre é meu. Rever os amigos e deixar um grande abraço para os ouvintes. Você tem o espírito democrático do Estádio 97. Muito obrigado. Beijo, verdade. Obrigado. Loeblin é 10. Manda luz. Legal. Loeblin é 10. Tá um pouquinho gordo, mas é 10. Ah, para, ele tá uma delícia. Peraí, o Mota que é gay, você que fica analisando gordura. Boa. Não, ele tá uma delícia, gente. Ele tá perfeito, não mexe nele. Essa, não, não tô nada, cabelo não. Cabelo prateado. Não. Tá tetudinho. Não pode considerar considerando. Não mudou nada. Travesseirinho do amor. É meu amigo e eu posso fazer considerações a respeito dele. Agora, sexualmente, você que é. É lógico. Tá tetudinho, travesseirinho do amor. Ai, o RG é teu amigo, agora quer ter o exame pra saber como tá o seu triglicérides. Ai. Olha, que eu sou. Ele sabe. Eu sou menos com ele do que você é com. Ah, o Alesito. É. Cuidado, cabelinho de milho tá por aí. Cabelinho de milho. Espiga. Espiga. Pergunte o que você quer perguntar. Quem ganhou o prêmio da Obra Max? Ah, RG, quem ganhou o prêmio da Obra Max? Quem? Ele ligou dia 21/6/2018. E hoje de novo. E tá ganhando o kit ferramentas da Obra Max, o Renato José de Oliveira. O preguiça. Ganhou o kit Obra Max, brincadeira. Sombra, mandar um salve aqui, ó, pra galera que tá morando no Japão. Os caras tão em Otachi, que é uma província de Guma lá, ó. Otachi. Grupo Família Tricolor, o Juca São Paulino, o Dan, que tá fazendo aniversário também em São Paulino, e o pessoal aqui do Colibri Futsal. Valeu. Tá certo, então. Loebelin, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu. Beijo, Lu. Valeu, Estádio 97 termina aqui. Lembrando, amiga. Olha, daqui a 8 dias tem festa junina do Energia na Veia, lá no Estância Alto da Serra, dia 30, tá bom? Ingressos à venda, você vê aí pelo ticket360.com.br. Corra, porque a semana que vem vira lote. E você também encontra nas lojas Tente Beat, aqui na Energia de segunda a sexta, na Embaixada Dance Music Centro de São Paulo, na Tente Beat do Shopping Tatuapé, em todas as lojas Tente Beat do ABC. Com informações em geral, você vai lá, festaenergianaveia.com.br. Termina aqui o programa, volta na segunda-feira, às 5h30, oferecimento de Chevrolet. Lugar de pneu é na rede Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Também oferecimento de Amanco, sem dor de cabeça na obra. Use Amanco, a marca da inovação. Por que Amanco não quer falar agora? Amanco, Amanco, Amanco, Amanco, Amanco. Ah, agora Amanco, foi. Amanco, Amanco. Boa. E McDonald's, sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Prepara! Boa noite, até mais, bom fim de semana, valeu! Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. Sabe! O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí! Energia 97. Energia na Veia. Sucessos dos anos 80. Aos anos 2000. O melhor programa de flashbacks do seu rádio. Todos os dias. Das 7 às 10 da manhã. Energia na Veia. A energia que te move no café da manhã. Energia 97. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando, olha o meu kimono. Não, não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flogar. Né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. Amanco! Amanco! Estava esperando a hora certa para comprar um Volkswagen? A Brasil Wagen Cambuci preparou um final de semana inteiro com as melhores ofertas da rede Volkswagen. Tem um novo Polo com taxa zero e IPVA grátis. O novo Virtus com condições especiais. E o mais novo lançamento da Volkswagen. O Tiguan All Space. A pronta entrega e com as 3 primeiras revisões gratuitas. Não perca essa oportunidade. É só nesse fim de semana, 23 e 24 de junho, na concessionária Brasil Wagen do Cambuci. Da Independência 1001. Acesse brasilwagen.com.br e consulte condições. Se beber, não dirija. Os sucessos do mundo. Hello. Tocaram primeiro aqui. Energia 97. Faltam 8 dias para a festa junina do Energia na Veia, que orgulhosamente apresenta Lulu Santos. Ao vivo, um dos maiores artistas nacionais, com o show Canta Lulu. Imperdível, 30 de junho, na Estância Alto da Serra. Assim caminha a humanidade. Um show para ficar marcado na história. Lulu Santos, que legal! Lulu Santos, um dos maiores artistas nacionais, no palco da Energia na Veia. Convide os amigos, agite a sua turma. Vai ser a melhor festa junina de 2018. 30 de junho, na Estância Alto da Serra. Lulu Santos. Hoje o tempo voa. Os ingressos continuam à venda nas lojas Tente Beat do Shopping Metrô Tatuapé e de todo o ABC. Também na Embaixada Dance Music e na Energia 97. Vendas online no site ticket360.com.br. Ué, acabou? Levava uma vida sossegada. Vai, Lulu, canta! da família. Informações completas no site festaenergianaveia.com.br. Realização Energia 97, promoção Ele no Santos, que legal. Aquilo que chama Piau, piau, piau, piau. Piau, piau, piau. Festa Junina do Energia na Veia, 30 de junho, na Estância Alto da Serra. Você não pode perder Lulu Santos ao vivo. Energia 97. Destino Rússia 2018, a nova série da HBO. 10 episódios com os sonhos, as dificuldades e as experiências dos jogadores que chegaram lá. Paulinho, Casemiro, Gabriel Jesus e as polêmicas da seleção da Argentina. Destino Rússia 2018, disponível agora na HBO Go. Basta acessar a Apple Store ou Google Play, baixar o app HBO Go e ter acesso a um mês grátis. Cimento CSN é mais que forte, é fortaço. É cimento pra fazer paredaço, é cimento pra fazer um obraço, é cimento pra dar um acabamentaço. Fortaço, fortaço, é construir e correr pro abraço. Cimento CSN tem qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamentaço. Cimento CSN, o cimento do saco roxo, é mais que forte, é fortaço. Fortaço, fortaço, fortaço. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Estava esperando a hora certa para comprar um Volkswagen? A Brasil Wagen Cambuci preparou um final de semana inteiro com as melhores ofertas da rede Volkswagen. Tem um novo Polo com taxa zero e IPVA grátis, o novo Virtus com condições especiais e o mais novo lançamento da Volkswagen, o Tiguan All Space, a pronta entrega e com as três primeiras revisões gratuitas. Não perca essa oportunidade. É só nesse fim de semana, 23 e 24 de junho, na concessionária Brasil Wagen do Cambuci. Rua da Independência 1001. Acesse brasilwagen.com.br e consulte condições. Se beber, não dirija. Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? Você... Gustavo! Cara, como eu amo pesquisar sobre Copa do Mundo, você acha cada coisa. Mas quem pesquisou sou eu. Segue o roteiro. Ok, ok. Qual o dado incrível de hoje, Gustavo? Seguinte, dado que eu pesquisei, inspirado pelo fatídico dia daquela última Copa, o famigerado 7-1. Olha ele de novo. Olha só que absurdo. Mas enfim, vamos falar sobre os placares mais bizarros da história das Copas. Lógico, de maneira reduzida, né? Chá comigo, enfim, pra quem vê 7-1 e acha que, ai meu Deus, que chapuletada. Virou passeio, amigo. Bom, os torcedores do Brasil sofreram com isso, imagina os de El Salvador. Ah, Gustavo. Quiser, eles, em 82, eles perderam de 10-1 da Hungria e até hoje é a maior goleada da história. Jesus, tadinho deles, cara. Já é complicado eles jogarem o campeonato, aí vão lá e dão dessa. Ah, pois é, mas agora olha essa daqui.